sabe, né? Se você quer ficar por dentro da informação, quer ficar bem informado, atualizado, já sabe qual é o caminho. RadioManchete.Rio. A Joyce Santos está por aqui para trazer para a gente aí os destaques, né, do nosso portal de notícias. Boa noite, Joyce. Hoje acertei, não falei boa tarde. Ah, é verdade, tá ligada. Hoje a gente tá com a janelinha aberta e deu para ver que tá de noite. É, isso aí. Boa noite, Mio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchete. Vamos lá falar sobre o que está acontecendo aqui no mundo e no Rio de Janeiro através do nosso portal. Como já a Rádio Manchete já vem informando, né, nos boletins, na linha do tempo, estamos aí nessa situação aí da 1, 2, 3 milhas, né? Exatamente. Já tivemos, houve, né, um problema anterior com a URB, né? E agora a 1, 2, 3 milhas passando também pela mesma situação. Então eu acho que agora o Ministério do Turismo e os órgãos competentes vão ficar em cima aí dessas empresas, né? E você acaba lidando com os sonhos das pessoas, porque todo mundo faz o planejamento, você vai tirar férias com a sua família, com seus filhos e tal, e aí você faz todo o planejamento, compra o pacote de viagens e aí chega na hora. Aí eu posso falar com propriedade disso, que eu tenho 4 viagens pendentes com a UB. Meu Deus do céu, com a UB, né? Tô pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Vou até pedir conselho ali pro nosso querido Marco Túlio, que tá aí. Já vou pedir conselhos jurídicos pra ele. Entende legal sobre ele isso? Ele entende tudo, né, Marco? E aí eu tava pensando em cancelar minhas viagens na Uber. Na Uber é ótimo, na URB. E aí, como eu tava vendo várias passagens promocionais da 1, 2, 3, eu pensei em pedir o dinheiro de volta pra comprar. E aí, ó. E aí? Ainda bem que, né? Já não, pensou? Imagina, ia cair em dois tumultos ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. A 1, 2, 3 milha tem cadastro suspenso, diz o ministro do Turismo. A suspensão aconteceu após a empresa informar que decidiu suspender os pacotes e a emissão de passagens da sua linha promocional. Então, assim, gente, é uma novela aí que tá rolando também. Então, entrem lá no nosso site, tem todos os detalhes lá sobre esse episódio aí, né? E ainda hoje a gente vai trazer mais informações sobre isso, porque é o que tá... É um dos assuntos mais comentados agora na internet, é esse assunto da 1, 2, 3 milhas. Em estado, temos retorno triunfal da fauna silvestre. Uma vitória para a conservação no Rio de Janeiro. Essa matéria também é uma matéria muito legal que está falando aí sobre a fauna aí do Rio de Janeiro, né? Sobre os investimentos do governo na restauração da Mata Atlântica. Vários bichinhos aí que estavam aí ameaçados estão sendo vistos novamente na nossa mata aí atlântica. Então, é uma matéria bem bacana para vocês conferirem também. Em Rio de Janeiro, temos economia solidária, será fortalecida com recriação do cadastro municipal. Temos também política, Fórum da Alerj comemora 20 anos de atuação com destaque nacional. Opa! Uma boa também, ó. Nova Iguaçu também está em comemoração. Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza sua sessão solene em homenagem aos seus 190 anos. Então, parabéns aí para a Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Que bom. É um município muito importante aqui pra gente, Nova Iguaçu. E a gente fica tão feliz quando a gente vê tudo funcionando, tudo dando certo, né? Porque, assim, a nossa vontade é que os municípios também funcionem, né? Com certeza. E aí, funcionando, o Estado vai ter muito menos trabalho. Com certeza, né? Isso que eu ia falar agora, né, gente? O Estado do Rio, ele depende... Lógico que a capital, né, ela tem uma função muito grande, né, no Estado em si. Uhum. Mas a gente depende, sim, dos outros municípios para que tudo aconteça, para que a gente tenha uma economia global, né, usando, no Estado, né? Usando São Paulo como referência, por exemplo, como exemplo, né? São Paulo, o interior de São Paulo é muito forte. Você tem São José dos Campos, Campinas. Sim. Você tem lugares assim, sabe, que funciona muito bem, que a indústria funciona bem, né? Emprego e tudo. E aqui no Rio a gente vê que os municípios passam por uma certa dificuldade. Então, quando a gente vê um município trabalhando, fazendo tudo certinho e tal, tudo funcionando, a gente fica feliz pra caramba. Verdade. Temos lá em Maricá, ó, agentes da Defesa Civil de Maricá conquista terceiro lugar em corrida internacional em Minas Gerais. Olha que isso legal. Isso é bem bacana também, a gente tem visto bastante agentes aqui no caso da Defesa Civil. Outro dia nós trouxemos uma matéria sobre policiais militares que também participou de uma outra competição aí internacional, também ganhou, que até foi nomeado como os policiais mais fortes do mundo. Então é bem bacana você ver a nossa força aí, né, de defesa, né, agindo também, atuando em outras categorias, nessa questão do esporte também, é bem bacana. Verdade, verdade. E em Norte Fluminense temos programa Asfalto Novo, traz interdições no trânsito de Campos. Então, se você é aí de Campos, quer saber todas as informações aí sobre interdições, sobre como que tá aí a situação em Campos, também confere lá no nosso site que tem todas as informações direitinho. Em Brasil, olha que notícia boa que temos em Brasil, ó. Pela primeira vez, energia eólica e solar superam 25% da eletricidade no Brasil. Olha que legal, olha, hein? Olha que bacana, muito legal isso. E olha que coincidência. A minha irmã, ela viajou para fazer um intercâmbio tá nos Estados Unidos. Ela foi, acho que quinta-feira, né? Ou seja, ainda vai fazer uma semana que ela tá lá. E aí, hoje, do nada, me bateu a curiosidade, porque eu falei assim... Como é que tá aí? Como é que tá calor, né? Porque a gente tem visto que os Estados Unidos tá com temperaturas altíssimas, né? E eu perguntei pra ela se tava tudo bem, como é que tava lá, se tava muito calor. Ela falou que lá é... Ela tá na Califórnia. Ela falou que lá o calor é igual o do Rio de Janeiro no verão, tipo... temperaturas elevadíssimas. Mas que na casa que ela mora, eles têm ar-condicionado em todos os cômodos, inclusive no banheiro. E aí me veio essa curiosidade. Eu falei, vem cá, como é que funciona isso? Né? Exatamente. Falei, a energia daí é muito barata, eles têm outras alternativas de energia solar, já que tá tanto calor. Aí ela falou, boa pergunta, não pensei nisso. Como assim, aí, pô? Tinha que pensar. Aí eu fui e falei, pô, descobre isso pra mim, que é uma parada que me interessou, assim, eu sou curiosa. Eu falei, uma pergunta muito aleatória, né? Tipo, eu perguntei, obviamente, outras coisas pra ela, mas do nada me veio isso na cabeça de estar curiosa. Eu falei, eu não sei se a energia no Brasil que é muito cara, ou a gente que é muito pobre, que não tem condições de ficar 24 horas por dia com ar-condicionado ligado. Mas isso, eu falei, gente, como assim ter ar-condicionado no banheiro? Que loucura. Mas vendo essa notícia aí, fiquei feliz. Então espero que essa evolução aí continue, né? Será que a tua irmã tá num dos estados mais maneiros dos Estados Unidos? Eu não digo que senão mais, porque eu gosto muito daquela parte ali de baixo, que é muito parecido com o Rio de Janeiro. Tem a Flórida. Mas assim, a Califórnia, cara... Los Angeles. Pô, a Califórnia, ela é top em duas coisas que eu mais me amarro. Que é esporte, né? As maiores franquias do esporte estão na Califórnia, no estado da Califórnia. De basquete, de futebol americano, enfim. É um lugar onde tem muito entretenimento. É forte em todos os esportes, até em corrida de cavalo. Uhum. Caramba. E o cinema, né? Que é, enfim... sim, verdade. O cinema... americano. Então, inclusive, se você perguntar pro meu filho, pro Pedro Henrique, você prefere ir pra Los Angeles, né, tal, ou prefere ir pra Disney? Ele prefere ir pra Los Angeles. Ah, é? Que legal. É incrível isso, cara. Sensacional. Ainda tem a NASA, né, lá. Conhece mais Los Angeles do que eu. Conhece todas as ruas, todos os becos, enfim. Porque tem um jogo que ele... o GTA. Ah, todo ele se passa lá. Todo ele se passa lá. Então, o Pedro Henrique conhece tudo lá. Não, eu particularmente sou a louca da Disney. Não sei se vocês já perceberam que todo meu é Mickey, Minnie, Disney, né? Mas agora eu tenho um motivo especial pra visitar a Califórnia, né? De repente, vou visitar a Califórnia primeiro do que a Holanda, né? Tem um primo que mora lá, tem uma academia, inclusive, de jiu-jitsu, você tá falando sobre, né? Sim. Não, lá é muito bom, não só Los Angeles, como Oakland, como Sacramento, essas cidades são muito fortes no esporte. Esporte de luta, os caras mandam muito. No hipismo, né, na questão dos corrida de cavalo, futebol americano, basquete. Só basquete, metade da NBA fica na Califórnia. É isso aí. As franquias da NBA, metade ficam na Califórnia. Então, é um lugar de muito entretenimento. A Califórnia, ela respira esporte e entretenimento 24 horas por dia. Ah, nosso sonho é que o Brasil seja assim também, né? Não seja só no futebol, né? Não custa nada, né? Pois é. Ó, tem uma outra que tá em Brasil também, bem bacana, que eu resolvi trazer aqui, destacar. E foi uma matéria até que estava ainda há pouco no destaque, aí eu troquei por essa das energias, que é um novo estudo que está sendo feito, e aí as empresas brasileiras que têm um interesse, têm lá um prazo, lá tem todas as informações direitinhas no nosso site, que é as empresas que querem estudar, Mio, a semana de trabalho com 4 dias. Isso, o Fred chegou a comentar sobre isso. Exatamente, e aí tem lá a proposta, tem lá explicando direitinho, até porque faz sentido, assim, a matéria tá falando sobre isso. Não são todas as categorias que se enquadram nisso, né? Tem setores que não tem como, por exemplo, comércio. Comércio, dependendo do tipo de comércio, funciona de domingo a domingo. Realmente, dependendo do setor, a minha não dá. A nossa não dá, né? A gente realmente trabalha todo santo dia, né? A gente tem umas escalinhas aqui no final de semana, mas de comunicação, jornalismo é 24 horas por dia, todo dia, né? O pessoal do serviço público tá comemorando essa possibilidade. E lá em Brasília nem precisa, porque a semana já começa a terça e termina a quinta mesmo, então já tá tudo certo. Pois é, e aí tem todos os detalhes lá direitinho, análise de especialistas, o Marcelo Reis que tá lá informando tudo direitinho pra gente. Então, vão lá, confiram, e sempre também dando aquela moral, né, pros nossos coleguinhas do esporte, que estão arrebentando aí agora nas transmissões ao vivo. Agora vamos ter uma programação dedicada ao esporte aqui na, daqui a pouquinho, exatamente. Eu e de aí... novo incomodando aqui. Foi quase uma rodada perfeita para os times cariocas. Qual foi o único time carioca que não venceu? Botafogo. O Botafogo, que é o líder. Pois é, né? Que ironia, né, rapaz? O Botafogo pode, pô. Ele pode se dar esse luxo. Nós é verdade. Podemos. E aí tá tudo lá atualizadinho nos esportes também. Então, agradecendo sempre aos nossos ouvintes, a participação, os cliques lá no site. Informação é lá. Como a gente já diz, aconteceu, virou manchete. Tá tudo lá no nosso... manchete.rio. Ok, obrigado, Joyce Santos. Obrigada a você, Mil. Obrigada, Fred, pela participação. É sempre bom estar com vocês. Bora pro alto. Helicóptero Manchete no ar. Vamos lá conferir então a movimentação do trânsito. Ela tá de olho em tudo, Bruna Pereira, trazendo pra gente informação. E você que tá no volante, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas não esqueça, hein? Cinto de segurança sempre, cinto de segurança salva vidas. Se beber, não dirija e seja gentil no volante, não custa nada. Gentileza gera gentileza. De volta, Mio, neste momento, pela Dutra, tem um acidente entre carro e moto na pista lateral no sentido sul-fluminense, ocupando uma faixa próximo a São João de Meriti. Com isso, tem reflexos pela própria linha vermelha, o que dificulta aí a situação do motorista que segue em deslocamento para a Baixada Fluminense. A melhor alternativa na saída do Rio, pegando a Via Light. Motorista só encontra o trânsito mais carregado nas proximidades de Nova Iguaçu. Porto Saúde, o porto seguro para a saúde da sua empresa. Fale com seu corretor ou acesse portoseguro.com.br. Bruna Pereira para a Rádio Manchete. Manchete. Burburinho, a sua companhia no fim de tarde. Não adianta. dinheiro pode apagar. Garota, pegou fogo em mim. Sigo incendiando, bem contente e feliz. Nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar. Seu Skank, é proibido fumar, para você conferir aqui na melhor programação. Vamos lá, porque agora tá na hora, ó. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Olá, então. Excelente segunda-feira para você, uma boa noite. Hoje, dia 21 de agosto de 2023, agora 6 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Estamos chegando com notícias aqui na Manchete com o Marcos Frederico. Tudo bem, Marcos? Fala pra gente como é que tá o tempo agora, hein? Olha, Mio, Rio e Grande Rio com céu parcialmente nublado, 70% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na Glória, zona sul do Rio, 23 graus. STF proíbe remoção de pessoas em situação de rua em todo o país. Isso, o STF confirmou hoje decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe que estados, Distrito Federal e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua para abrigos e zeladorias urbanas. A decisão atende a um pedido dos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eles argumentam que os moradores de rua, no Brasil, estão submetidos a condições desumanas devido a omissões estruturais dos três níveis federativos do Brasil. Estado vai investir 4 milhões em obras de centro de reabilitação. Isso, o governo estadual vai repassar 4 milhões de reais para a compra de equipamentos do Centro Municipal Especializado em Reabilitação de São João de Meriti. A unidade no Parque Araruama está em obras e será um centro de referência em reabilitação física e intelectual, em especial para pessoas com deficiência. Apresentador da Praça é Nossa tem alta de hospital em São Paulo. Isso, o apresentador do programa Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde a última quinta-feira com Covid-19. A previsão é de que o comunicador retome as gravações do programa a partir da semana que vem. Agora é futebol, daqui a pouquinho tem a nossa equipe chegando a partir das 7. Agora vamos saber do Fluminense, quem traz informação pra gente é o André Rocha. Fala, André. Os ingressos para o jogo desta quinta-feira no Maracanã entre Fluminense e Olímpia já estão esgotados. Mas o torcedor, que desejar ir ao Paraguai no estádio Defensores del Chaco, apoiar o tricolor, as vendas já estão abertas. Os ingressos para esta partida estão custando na casa de R$260. O torcedor pode acessar o site ticketea.com.py/events/olimpia-vs-fluminense-2023 e comprar a sua entrada. Para comprar o ingresso, o torcedor precisa estar com seu cartão de crédito internacional liberado. Reportagem André Rocha. Valeu, André, muito obrigado aí pela informação. E vamos lá então, porque agora vamos falar aqui sobre... Categorias analisadas pelo Diese tiveram reajustes salariais. Conta pra gente, Marcos. Isso, dados do Diese divulgados nesta segunda-feira indicam que de 165 categorias analisadas até 10 de agosto, 89,1% conquistaram reajustes salariais e 10,3% tiveram ganhos iguais à inflação dos últimos 12 meses. Segundo o Diese, só uma categoria ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como base para as negociações dos reajustes salariais. É com você, Márcio Mio. Ok, muito obrigado. Marcos Frederico, deixando você atualizado. Linha do Tempo, atualizando o que é Manchete. E outras notícias você confere acessando o nosso portal de notícias, radiomanchete.rio. Seis horas 33 minutos pelo horário de Brasília. E você? Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Nos momentos difíceis, a Privilégios, Clube de Benefícios do Brasil, está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, reboque por colisão com quilometragem ilimitada, carro reserva por 7 dias gratuitos, para-brisa protegido gratuitamente, clube de descontos com mais de 10 mil empresas cadastradas e muito mais. Indenizações com o menor prazo do segmento. Ligue agora e associe-se. 21 2391 3090. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil. O que acontece no Rio? O que acontece no Brasil? O que acontece no seu dia a dia? Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, virou manchete. Tá precisando sair do sufoco? A Credifácil Nova Iguaçu vai te ajudar. Ligue agora. 2042-9452. Consignado, BPC Loas, INSS, saque FGTS, portabilidade e refinanciamento. Não passe aperto. Passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Ou ligue agora. 2042-9452. Não passe aperto. Passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Credifácil Nova Iguaçu. Burburinho, o Márcio Mio. Uma moça bonita de olhar cateado deixou em pedaços meu coração. De aço no chão. Mais uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Eu olhava vagabundo e cachorro vadio, olhava pintado e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça com os animais. Uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar com dois animais. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar com dois animais. Meu olhar e era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça com os animais. Se amando na praça com os animais. No carnaval. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. E segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro. E apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma cerveja gelada. E agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira, suada da luta e faz a brincadeira. Acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Saudade constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo contra a gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma cerveja gelada e agita na mesa. Burburinho, a sua companhia no fim de tarde. Você curtir aqui no Burburinho, até rimou, né? Ai, que coisa linda, né? Eu tô meio poeta hoje. Por que será? Por que será? Tô assim, tô poetando hoje. Segunda-feira. Segunda-feira, né? Semana começando, e você de poesia? Semana. É. Tá certo. Gostou, né? Sempre é bom. Aí você vai pra galera, né, Fred? Sempre. Então vamos. Helicóptero Manchete no ar. Pra galera, não sei, mas pro alto, com certeza, porque a Bruna Pereira já tá por aqui trazendo informações do trânsito. Pra você que tá a caminho de algum lugar, fica despreocupado aí, porque ela já tá por aqui. Fala, Bruninha. Falta, Mio. Neste momento, o motorista que tá na saída do centro da cidade encontra trânsito com retenção, tanto pela Via Expressa do Porto, quanto pela Avenida Presidente Vargas, vai dando preferência à Frei Caneca. Saindo da Lapa, Avenida Mendes Sá tem lentidão. A partir do trecho da Praça da Cruz Vermelha, vai dando preferência às ruas do Lavradio e do Senado. Para quem chega, atenção, porque pela Rua do Riachuelo tem óleo na pista. Na altura do Clube dos Democráticos, o motorista deve utilizar a Avenida Henrique Valadares. Trânsito intenso próximo das lojas Shell Select. Pessoal, dê uma parada para garantir o combo coxinha mais refri por apenas R$ 6,99. Passe na Shell Select e aproveite. Bruna Pereira para a Rádio Manchete. Manchete, Rádio Ligado, você bem informado. Márcio Mio. Gostosinho, né? Pra você curtir aqui. Aí vai pra lá, vai pra cá, pezinho pra cá, pezinho pra lá. Maravilha, dominguinhos, né? Eu só quero um xodó pra você curtir aqui no Burburinho, pra gente poder encerrar, então, a nossa participação por aqui, agradecendo o Fred da Mata. Fred! Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. E agora tá chegando aí a história, hein? Tá chegando a história? A história tá chegando. E falam que esse é brabo, né? Fala assim, pô, esse é brabo. Então vamos lá, bora ver se ele é brabo mesmo. Estamos chegando aqui então com a nossa equipe de esportes. Quem tá lá do outro lado? É o Cacá, é isso mesmo? Sou eu. E aí, Cacá, meu querido, tudo bem? Fala, Mio, tudo bem? Prazer falar com você, irmão. Pô, prazer todo meu. Eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa, porque foi como o próprio Fred falou, né? É uma reestreia, né? Exatamente. Expectativa grande, é uma reestreia, uma data importante pra Rádio Manchete. Um programa histórico que a gente traz de volta aqui na Rádio Manchete. Um programa muito conceituado na televisão, no rádio. E pra mim, pro Pimentel, pra equipe de esportes, é um prazer muito grande ter a oportunidade de voltar com a Manchete Esportiva, que é uma marca do esporte no rádio brasileiro. Não é no rádio do Rio, não, meio. E também uma baita responsabilidade, creio eu, né? Com certeza. Por isso que a expectativa é muito grande e o nervosismo também. Já choramos hoje. Que maravilha. Já relembramos momentos Bando importantes. Bando de homem barbado, todo mundo chorando. É, hoje a gente vai voltar a escrever essa história que é muito bonita e a gente tem muito orgulho em poder fazer parte dessa história do rádio, da história da Manchete Esportiva. Informação de verdade, informação com velocidade, opinião também. E a gente trazer o rádio de volta, o rádio esportivo de volta pro Rio de Janeiro, que eu sei que tá fazendo falta. Maravilha, que lindo. Desejo muita sorte para vocês, muito sucesso. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Sou muito fã de vocês. Falei aqui um pouco mais cedo. Sou muito fã dessa galera que trabalha no futebol, porque eu sei o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês estão de olho o tempo todo, né? Porque foi o que eu falei pro Fred. A qualquer momento, tudo muda. De repente, tá tendo um treino lá, igual teve no, né? Lá no Flamengo, tava todo mundo treinando, tava tudo bem. De repente, aconteceu aquela pancadaria lá. Então, assim, as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E eu fico de bobeira, fico realmente, assim, Como que vocês conseguem chegar tão rápido na notícia? Os contatos são muito importantes, né, Cacá? Com certeza. Nem sempre o futebol é uma grande procissão, né? Porque normalmente é uma procissão, mas de uma hora para outra acontece um fato novo, acontece um soco, por exemplo, no treino do Flamengo, acontece um problema no treino do Vasco, o Botafogo tem um tiquinho machucado, aí tem que ligar para médico, ligar para fonte. Então é por isso que a gente fica encantado cada vez mais com esse mundo do futebol, com o mundo do esporte, e o rádio tá aqui para isso, para prestar o serviço e informar o torcedor. Nessa hora, Mil, 7 da noite, tem muita gente no trânsito, tem muita gente indo para casa, e a gente vai ser essa companhia do torcedor do Rio de Janeiro para trazer informação, para antecipar informação. E eu já vou adiantar, tem muita matéria exclusiva na Manchete Esportiva hoje. Maravilha. E a partir de hoje vai ser sempre assim, a gente vai fugir do normal, do comum. Aham. Vamos trazer sempre uma informação diferenciada, um bate-papo exclusivo para quem acompanha a gente aqui na Manchete Esportiva. Ok, muito lindo. E que vou mandar logo assim, ó, chupa a concorrência, eu não tô nem aí para vocês. Como diz o Pimentel, vai ter que aturar. Ô Pimentel, qual é a frase, hein? Fala, Nil, boa noite. Boa noite. Atura o surto, amigo! Aê, sim, pô! Bora pra dentro! Muito sucesso pra vocês! Valeu, gente! Você ouviu Márcio Minho e o Burburinho da Manchete? Manchete! A Manchete é rádio de feras, é show pra galera, é você no ar. É fera no esporte, na música, fera no papo, na informação. Nosso time manchete.com.br. É show de bola, é emoção, é gol. Manchete, futebol, manchete. A equipe apaixonada por futebol está em campo. É hora de notícia, opinião, tudo sobre o seu clube de coração. A informação é o nosso esporte. No ar, Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. Esportiva. Apresentação. Boa noite, torcedor apaixonado por futebol. Boa noite pra você que tá ligado na Rádio Manchete, no AM760 e também nas plataformas digitais, no canal do YouTube Rádio Manchete Rio e no portal radiomanchete.rio. Hoje é uma noite histórica, uma noite importante. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Tá começando a Manchete Esportiva de agora até as 9 horas da noite, antecipando a informação, deixando você muito bem informado e ligado na opinião da equipe apaixonada por futebol. Eu sou o Cassiano Carvalho, estarei com o Wilson Pimentel até as 9, com a produção do Raul Neto. Na mesa de áudio, Serginho Brasileiro. Sem muito papo, vamos em frente, porque vem aí os destaques da Manchete Esportiva. Acontece no esporte, vira Manchete. Manchete Esportiva. Flamengo. São Paulo e defende críticas e analisa positivamente seu trabalho até o momento no clube. Para treinador, lado emocional tem atrapalhado a sua equipe. Vasco completa hoje 125 anos e momento do clube empolga a torcida na briga contra o Z4. Abel Braga vai se afastar das funções do clube para cuidar da saúde. Paiê treina em dia de folga e vive a expectativa pela estreia. Fluminense. Técnico Fernando Diniz diz ter dor de cabeça boa visando montagem do time para confronto contra o Olímpia. Flu teme ser punido pela Comebol por conta do mau estado do gramado do Maracanã. Lateral esquerdo Marcelo vive a expectativa de atuar nas quartas de final da Libertadores da América. Botafogo. Pode ter elenco alternativo para enfrentar o Defensa de Justiça com transmissão da Rádio Manchete pela Copa Sul-Americana. Lateral esquerdo Marçal ainda é dúvida para a partida do Fogão. É show de bola. E outras informações vão ser destaque aqui na Manchete Esportiva até as 9 horas da noite. Lembrando que você pode participar através do YouTube. Deixe a sua mensagem no canal do YouTube da Rádio Manchete. Não sabe qual é o canal? Tá ouvindo pelo AM760? Então entra no YouTube aí que eu vou falar agora pra você. Rádio Manchete Rio. E você tá ouvindo a gente pelo YouTube? Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Mande a sua participação pelo chat pra gente. Já já nós vamos registrar todas as participações. Já tá bombando o YouTube da Rádio Manchete. E eu tô vendo aqui, ó, o número de inscritos subindo a cada instante. Ah, eu não quero mandar mensagem pelo YouTube. Tá bom. Manda então a sua mensagem de áudio pelo WhatsApp. Qual é o número do zap da Rádio Manchete? Não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. 995290769. Isso, manda o seu áudio pra gente aqui pela Rádio Manchete, mande o seu recado. Já já vamos criar também uma enquete pro dia de hoje, porque programa que é bom com informação esportiva tem que ser interativo. E aí você vai deixar também o seu palpite na enquete do programa, ou pelo WhatsApp no áudio, ou no chat do YouTube. Você pode ouvir a Rádio Manchete através do portal radiomanchete.rio, através da Alexia. Chama a Alexia. Alexia, por favor, minha filha querida, quero ouvir a Rádio Manchete. Diz isso que ela vai te atender na hora, nas plataformas digitais. E você já baixou aí na sua casa o aplicativo da Rádio Manchete? Se não baixou, tá perdendo tempo. Baixe o aplicativo. A Manchete Esportiva é antiga, mas tá moderna, hein? Tem aplicativo agora também pra você ouvir a Rádio Manchete. E a Manchete Esportiva tem mais de 40 anos de história. Comigo, nesta Manchete Esportiva, e todos os dias, eu não vou dizer nem que é um comentarista. Ele vai co-apresentar o programa comigo, trazer informação também, dá a sua opinião, a participação. Qual é a vinhetinha dele? Qual é o nome dele? Porque no rádio a gente só fala com vinheta. Pimentel, boa noite. Prazer ter você comigo aqui na Manchete Esportiva. De novo, obrigado por acompanhar mais uma loucura minha, uma loucura sua também. Mais uma loucura que o Rafael de França comprou, que o Marco Túlio Vicente comprou, que o William Chaves comprou. Vai, e que a equipe apaixonada por futebol entrou de mãos dadas com a gente no campo e falou o seguinte, ó, vai dar certo. E já deu certo. A Manchete Esportiva Pimentel, meu primeiro contato com ela foi como aprendiz. Eu não digo nem que foi como produtor ou como auxiliar de produção. Foi como aprendiz. Eu cheguei pra aprender lá em 2006 como era o rádio. E aí... Aí não dá. Isso é arrepiante, Cassiano. Cassiano, um abraço, obrigado. Mais uma vez estamos juntos. Fala que eu não tenho condição. Em mais uma jornada profissional, mais uma jornada esportiva e um marco na nossa carreira, né? Na nossa história profissional. A minha história, como jornalista, como radialista, passa pela Rádio Manchete, porque no dia 12 de janeiro de 2002, eu pus os pés pela primeira vez na Rádio Manchete, em um outro projeto, também no rádio, que na época foi capitaneado pelo empresário e grande rubro-negro, né, Arnaldo Cardoso Pires, e com o comando da equipe de esporte do Marcos Vinícius Rezende de Moraes. Quando a gente ouve essa trilha, a primeira coisa que vem à cabeça é, claro, que é a tradicional manchete esportiva na extinta Rede Manchete. Então, toda vez, né, que um amigo, ouvinte, né, e você, internauta que está do outro lado da tela, ouvir, pode ter certeza que é uma forma de nós homenagearmos os grandes nomes que passaram pelo microfone da Manchete no comando dessa atração histórica, como Paulo Stein, Alberto Léo, Rui Viotti, Milena Ciribelli, Milena Paula Rocha, é muita gente importante, muito, Edilson Campos, e fora os outros convidados que a Manchete teve ao longo do futebol, né, da história, das transmissões esportivas, como Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, João Saldanha. E essa história um dia eu vou contar a relação de João Saldanha com a TV Manchete, que é bastante curiosa e tem uma ligação com a nossa co-irmã, a Super Rádio Tupi. E nós temos, para nossa alegria, para o nosso orgulho, Cassiano, um integrante na nossa equipe que tem a sua história ligada à história da TV Manchete, do Grupo Manchete. Sim. Que é o locutor de 10 Copas do Mundo, Carlos Borges, que está em casa, aqui pertinho na Praia do Flamengo, nos acompanhando pelo YouTube e também através das redes sociais. O Borges integrou a equipe de esporte da TV Manchete na cobertura da Copa do Mundo de 98. Ele, Edson Mauro, Paulo Torre, foi um dos comentaristas da TV Manchete naquela época. Verdade. Então, Borjão, um beijo e um abraço para você. E é lógico que, aos poucos, vamos lembrando outros nomes, como Osmar Santos, Oscar Ulisses e tantos outros monstros sagrados que passaram aqui pela Manchete. Para quem tá acompanhando a gente nessa estreia, é bom a gente falar o seguinte: o nome do programa é Manchete Esportiva. É claro que o carro-chefe é o futebol, mas nós vamos tratar de esporte. Isso. Aqui na Manchete Esportiva, esporte olímpico, esporte amador, tudo que se refere ao esporte será tratado aqui na Manchete Esportiva. Vamos dar também uma atenção especial ao jornalismo. Essa hora, como eu disse ainda há pouco com o Márcio Mio, é a hora que tem muita gente voltando para casa, saindo do trabalho, tem gente presa no trânsito, outras pessoas atravessando para Niterói de barca. Então a atenção da Manchete Esportiva vai ser dada em todos os sentidos. É um programa jornalístico com foco no esporte, um pouco mais dedicado ao futebol, mas tratando de todos os assuntos. Então vamos pro céu para começar informando às 7h12 aqui na Rádio Manchete, você acompanhando a gente no AM 760 e também no YouTube pelo radiomanchete.rio, nas plataformas digitais, pela Alexia e em todas as plataformas de rádio. Vamos ao helicóptero da Rádio Manchete, chegando com informações a repórter Bruna Pereira. Alô, Bruna! Helicóptero Manchete no ar. Muito boa noite para você, Cassiano Carvalho. Boa noite aos ouvintes da Rádio Manchete. Eu tô de olho na movimentação pela cidade, dando giro para você, motorista, que tá na saída neste momento da Zona Sul. Tem lentidão ainda pela Borges de Medeiros, Epitácio Pessoa. A Rua Jardim Botânico deu uma melhorada. É uma alternativa aí para o nosso ouvinte. Ou a Avenida Lineu de Paula Machado, utilizando também a orla da Zona Sul, como é o caso das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto, até a chegada à Avenida Atlântica, o Aterro do Flamengo. Motorista ganha mais tempo no acesso ao centro do Rio. Preço bom é na Rede Manaus. Pneu de carga 215-75R 17,5 a partir de R$594. Pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Bruna Pereira para a Rádio Manchete. O jornalismo da Manchete não para. Manchete informando. Informações a repórter Joyce Santos. Boa noite, Joyce. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Pimentel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchete. Um prazer estar aqui com vocês nessa nova programação da Rádio Manchete. E vamos de notícia. Celso Sabino, ministro do Turismo, declarou nesta segunda-feira que a 123 Milhas teve seu registro no cadastro público da pasta suspenso. A suspensão aconteceu após a empresa informar que decidiu cancelar os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. Antes de participar de uma sessão solene na Câmara, que homenageia o Ministério do Turismo, Sabino disse que o modelo de negócio de todas as empresas similares que atuam no setor de agências de viagem precisa ter a viabilidade comprovada. O cancelamento atinge passagens vendidas nos pacotes promo com preços muito abaixo dos praticados no mercado com datas flexíveis de embarque. Desde o anúncio da suspensão das viagens promocionais, o PROCON estadual do Rio de Janeiro recebeu 516 reclamações e as reivindicações foram feitas no PROCON online e no site consumidor.gov. Depois da medida da empresa, o PROCON noticiou a 123 Milhas em busca de esclarecimentos e orientou os consumidores sobre seus direitos. A companhia de viagens terá até quarta-feira para responder à notificação da autarquia, uma vez que no processo administrativo, os prazos são contatados em dias úteis. Volto com você, Cassiano. Valeu, obrigado, Joyce, com informações do jornalismo da Rádio Manchete. Daqui a pouquinho ela volta, o Fred D'Amato também chega com outras informações. São 7:15, 7:15, eu vou pro intervalo, na volta chegam os apaixonados por futebol trazendo muita informação para você. Manchete Esportiva. Nos momentos difíceis, a Privilégios, Clube de Benefícios do Brasil, está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, reboque por colisão com quilometragem ilimitada, carro reserva por 7 dias gratuitos, para-brisa protegido gratuitamente, clube de descontos com mais de 10 mil empresas cadastradas e muito mais. Indenizações com o menor prazo do segmento. Ligue agora e associe-se. 21 2391 3090. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil. Tá precisando sair do sufoco? A Credifácil Nova Iguaçu vai te ajudar. Ligue agora. 20-42-94-52. Consignado, BPC Loas, INSS, saque FGTS, portabilidade e refinanciamento. Não passe aperto. Passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Ou ligue agora. 20-42-94-52. Não passe aperto. Passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Credifácil Nova Iguaçu. Rádio de Verdade, Manchete. A Manchete tá chegando no FM. A sua rádio preferida com som mais claro, mais forte. Manchete. Ainda mais conectada com você. Põe na memória, 76,9, no AM, no FM, nas plataformas digitais, a Manchete tá em todas. E você? Você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Boa noite. Boa noite. Manchete. Manchete. Boa noite, Rio. É show de bola. É emoção. É gol. Manchete. Futebol show. Acontece no esporte. Vira Manchete. Manchete Esportiva. Estar em casa na Manchete Esportiva. E pra você acompanhando a gente aqui pelo 760 AM, na internet, no YouTube, no portal da Rádio Manchete, na Alexia, nas plataformas digitais. Vamos começar a girar com os apaixonados por futebol. Afinal de contas, eu sei que você está aí ansioso pra saber as informações do Mengão. Flamengo! Flamengo! Primeiras do Flamengo na Manchete Esportiva. Alô, boa noite, André. Olá, muito boa noite, Cassiano. Boa noite, Pimentel, amigos ligados aqui na Rádio Manchete, companheiros da equipe apaixonada por futebol. É muito bom estar aqui com vocês, falando do Flamengo, o mais querido, que apesar de não estar fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil para decidir, né? E a equipe da Manchete é pé quente. 2 jogos, 2 vitórias do Mengão. E o que vai acontecer agora na sequência da competição? A vitória sobre o Coritiba na abertura do retorno deverá dar um pouco de tranquilidade à comissão técnica rubro-negra. Apesar de a distância para o Botafogo ainda ser grande, é possível acreditar nesta segunda parte da competição. O time de Jorge Sampaoli pode conseguir tirar essa diferença. Vai depender muito do que o Alvinegro vai encontrar aí pelo seu caminho. Um exemplo de que tudo é possível para o mais querido foi aquele título conquistado em 2009, com chances muito reduzidas, e o Flamengo foi lá e faturou a taça. A atuação diante do Coxa Branca deixou muito a desejar, mas o treinador argentino viu algo de bom na equipe. A declaração dele irritou torcedores que se manifestaram pelas redes sociais. Em relação aos problemas apresentados nos jogos, Sampaoli procurou justificar. Como são pontos de vista, indudablemente o time está custando algumas situações. Por momentos, hoy el time jugó muy bien, especialmente el primer tiempo, en una cancha difícil. Con Gremio, la semifinal de la Copa de Brasil en el Maracaná también creo que fue superior, mas seguramente la consolidación que siempre Fano ainda tiene que resultar en más tiempo, más. Yo considero que hay muchos momentos que el time juega mejor, tiene mucha presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento, y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que el time no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. O técnico Jorge Sampaoli discorda, diz que são pontos de vista diferentes, que em algumas situações o time tem dificuldade, sim, e que nesse jogo contra o Coritiba foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, dadas as condições adversas do campo. Também foi superior contra o Grêmio, na análise do argentino. A consolidação, segundo ele, precisa de mais tempo para treinar. Há muita pressão para ganhar que prejudica o rendimento. Precisamos melhorar no coletivo e no individual, concluiu aí o técnico Jorge Sampaoli. E se ele anda sem tempo para treinar, se o tempo está escasso para preparar a equipe, pelo menos agora terá 3 semanas intercaladas até o primeiro jogo contra o São Paulo. Seu próximo confronto é contra o Internacional neste sábado, Maracanã, às 18h30. Até o primeiro jogo da decisão contra o tricolor paulista, terá Botafogo, Clássico no Nilton Santos e Atlético Paranaense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Cassiano. Valeu, obrigado André Luiz, informações do Flamengo. O Flamengo vai ter então essa pausa, esse tempo para treinar. Mandando um abraço aqui para o Hélio Azevedo, torcedor do Flamengo, ligado na Manchete Esportiva. Ontem o Mengão venceu, largou atrás, empatou e virou o jogo. O gol da virada foi um golaço, marcado pelo Gerson. Agora a narração da Manchete foi melhor ainda. O gol do Mengão, 3-2, pra cima do Coxa, na voz do locutor de todos os esportes. Vamos, é agora, Luiz Araújo domina. Vamos lá, Mengão. Botou pra Gerson, agora Gerson bateu lá dentro. Golaço! Gerson Pimentel, a transmissão da Manchete foi muito melhor que o jogo. O Jorge Sampaoli falar que o time jogou bem e que tem coisas positivas, eu acho um pouco demais. Ontem, o Flamengo foi muito pressionado e deu muito espaço, principalmente no sistema defensivo. Se fosse o Curitiba um time mais forte, teria feito 3, 4 gols do Flamengo ontem, Pimentel. O torcedor do Flamengo tem que entender que vai ser essa tônica até o fim do Campeonato Brasileiro. O Jorge Sampaoli definitivamente não conseguiu acertar o sistema defensivo rubro-negro. Agora, independentemente se foi bonito ou se foi feio, venceu, mais 3 pontos e segue mantido, né, a chama acesa do sonho de seguir brigando pelo título brasileiro. A chance matemática ainda existe para Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E como ele alugou um duplex na cabeça dos jogadores, que é possível vencer o brasileiro e também a Copa do Brasil, eu acho que para a sequência do trabalho dele, pensando no futuro, é muito importante que o Flamengo também vença o brasileiro. Ou pelo menos tentar reduzir o impacto, né? Sim. Porque tem a parte financeira, tem o troco. Então, acredite, hoje, nesse novo formato de Campeonato Brasileiro, o segundo lugar vale muito. O terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. É bom o torcedor ficar ciente que a cota de televisão hoje em dia, ela é dividida de acordo com o seu posicionamento no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Todos ganham um valor base. E aí o primeiro tem uma porcentagem maior, o segundo tem tal porcentagem, o terceiro assim até o 16º. Porque quem cai do 17º ao 20º já perdem pro ano seguinte a porcentagem que teria direito pela conquista de vaga no Brasileirão. Então ser segundo ou terceiro nessa competição vale muito. E é claro que ser primeiro vale o título, vale o troféu, tem importância histórica. E o que o torcedor do Flamengo queria ver mesmo era um time brigando ali pela ponta da tabela. Isso. Né? Um elenco milionário, com salário em dia, com pixizinho em dia. Ah, pixizinho. Venceu, tem o pix. Venceu, tem o pix. O pix tá em dia. Agora, ô Cassiano, aí... Será? Será não, é verdade. O detalhe é o seguinte... O Flamengo precisa se organizar rápido e esse período de férias forçadas, o Sampaoli vai ter um tempo assim importante para ajustar o time pensando na final da Copa do Brasil. Isso. Né? Um período de descanso forçado, recuperar todo mundo, esvaziar o departamento médico. Se bem que tem jogador que tá fora que não tá fazendo muita falta, né? Dia 17 é a primeira final, depois tem o segundo jogo, 2 jogos sempre no domingo, a Manchete vai transmitir, vamos a São Paulo pra fazer São Paulo e Flamengo, e Flamengo e São Paulo, eu espero que a ordem seja essa, São Paulo e Flamengo no Morumbi, e depois o título aqui no Maracanã, Maracanã lotado com 60 mil torcedores. Meu Deus do céu, a equipe pode se preparar porque vai ter gente até no telhado do Maracanã, fazendo a cobertura pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, e é claro que você vai acompanhar tudo com a gente. São 7:27, Pimentel, nós não vamos dar conta de registrar todo mundo que tá participando no YouTube, é uma audiência muito grande. Manda um abraço pra essa galera, Pimentel, no YouTube, porque tem muita gente participando já, desde antes da gente entrar no ar com a Manchete Esportiva. Com 27 minutos de programa, já subimos 4 dígitos. Isso. Então, só pra galera ter noção aí, da importância nesse começo de trabalho, nessa volta da Manchete Esportiva. Nossos combinados diários. Para você que está chegando pela primeira vez no canal da Rádio Manchete Rio no YouTube, se inscreva no canal. Botãozão vermelho logo embaixo do vídeo é o botão de inscreva-se. Deixa o seu like maroto e, é claro, compartilhe à vontade o link desta transmissão. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Reels, no WhatsApp e no Telegram. Faça a Rádio Manchete Rio ultrapassar fronteiras. Porque aqui, Cassiano, registramos a boa e também a ruim. Fazemos muita gente lá negócio. No chat. O Henrique Costa segue o líder. O canal já Dinossauro do Bom. Boa noite a todos da rádio. Aqui o DJ Renato Lopes. Botafoguense já marcando presença. Valeu, Dinossauro. O Diogo Ramos. Bora, Mengão. Vinícius Teixeira. Ligadinho na Rádio Manchete. Direto de Caxias do Sul. Wallace Lopes. Estou adorando a Manchete. Rafael Souza. A Manchete voltou com tudo. Deixa eu buscar aqui mais uma mensagem. Canal da galera, vamos que é sucesso. Luiz Máximo, boa noite. Cassiano Carvalho, Wilson Pimentel, tô ligado aqui no Conjunto Campinho, em Campo Grande. Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. É. Gilmar Silva, boa noite, meus amigos. Estou emocionado em poder ouvir a Manchete Esportiva. Lembro do meu irmão Juninho Tititi. Um abraço pra você, Cacá. Manda um alô para o Gilmar Traquinas. É. Tô na escuta. Gilmar Silva nada, Gilmar Traquinas. Fala Traquinas, rapaz. Bruno Olá, Silva Traquinas. Soares. Pimentel. Márcio Guedes, falamos Isso. aqui na nossa apresentação. Uma lenda do jornalismo esportivo. É, Vini Jordan, voa Manchete. É, vamos lá, Nivaldo Souza, bem lembrado. Márcio Guedes. Dirceu Martins, parabéns pela volta da Rádio Manchete. E sou em Petrópolis, no bairro Alto da Serra, Cassiano. Beleza, já a gente continua registrando aqui outras participações pelo YouTube da Rádio Manchete. Vai atrasar o programa. Quem é o cantor? Manchete. 2.490 inscritos no canal da Rádio Manchete Rio, hein, Cassiano? Esse BG é igual o tema da vitória, proibido falar em cima dele. 7:30 é hora da linha do tempo. Analisando o que é destaque agora. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. São 7:31. Notícias da Manchete com Marcos Frederico. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Cassiano, amigos da Manchete. O clima aqui está quente em alto astral porque a Manchete Esportiva voltou. Mas como é que está o tempo no Rio, Marcos? Olha, Cassiano, Rio e Grande Rio com céu parcialmente nublado, 70% de umidade relativa no ar. Neste momento, aqui na Glória, zona sul do Rio, 23 graus. Hacker é condenado por vazar conversas de autoridades da Lava Jato. O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e um mês de prisão na operação que investiga vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. A sentença indica que ficou comprovado que muitas autoridades foram hackeadas. No momento, Delgatti está preso pela investigação que apura suspeita de invasão aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, Cassiano. Prefeitura do Rio realiza a campanha de multivacinação. Isso, a Prefeitura do Rio realiza a partir de quarta-feira a Vacina Rio, campanha de multivacinação para crianças de até 14 anos. Diversos imunizantes serão aplicados nas 237 unidades de atenção primária de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha termina em 15 de setembro. Fiscais do Detro utilizam câmeras nos coletes de trabalho. Isso, fiscais do Detro começaram hoje a utilizar câmeras nos coletes durante as operações diárias de fiscalização de ônibus e vans que circulam no estado do Rio. Ao todo, 98 equipamentos vão gravar a rotina dos fiscais, permitindo a visualização ao vivo, a captação de áudio e a localização das equipes. Amanhã, terça-feira, mas no Rio, todo dia é dia de praia. Qual é a previsão do tempo para amanhã, Marcão? A previsão do tempo para amanhã no Rio é de céu parcialmente nublado a claro. Temperatura em elevação. A máxima prevista é de 33 graus e a mínima de 14 graus. Cassiano, é com você. Linha do Tempo, atualizando o que é Manchete. Outras notícias em radiomanchete.rio. Manchete. Rádio ligado, você bem informado. Manchete Esportiva. Nos momentos difíceis, a Privilégios, Clube de Benefícios do Brasil está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, reboque por colisão com quilometragem ilimitada, carro reserva por 7 dias gratuitos, para-brisa protegido gratuitamente, clube de descontos com mais de 10 mil empresas cadastradas e muito mais. Indenizações com o menor prazo do segmento. Ligue agora e associe-se. 21 23 91 3090. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil. Manchete Esportiva. Seu clube em primeiro lugar. Manchete Esportiva. Apresentação: Cassiano Carvalho. Manchete Esportiva. Exclusiva. Exclusiva. Vai achando que vai ser o mais do mesmo. Vai ter matéria exclusiva todo dia, Pimentel. Por isso que quem ouvir a Rádio Manchete não vai ouvir só o que falam por aí. O que sai no portal A, sai no portal B, sai no portal C. Ah, falou na outra lá. Aqui a gente não vai ficar acomodado, não. Por isso que tem matéria exclusiva todo dia. Quarta-feira tem Fogão em Campo. Defensor e Justiça também. Já já a gente vende o jogo, anuncia quem vai narrar, quem vai comentar, quem são os repórteres. Mas se tem Botafogo, tem o Fogão que vai ser campeão brasileiro. O Flamengo tá tentando, o Fluminense também. Mas eu aposto aqui. Botafogo vai ser campeão brasileiro. O Botafogo vai ganhar a Sul-Americana. O Flamengo fica com a Copa do Brasil. O Fluminense leva a Libertadores da América. Mas o tema de agora é Botafogo. Fogo. É matéria exclusiva aqui na Rádio Manchete. Bota a vinhetinha do repórter do Fogão. Carimba, porque é exclusiva, Ricardo. Boa noite, pois um abraço. É, Cassiano. Botafogo enfrenta Defensa e Justiça na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana e não tem tanto tempo assim. As equipes já se enfrentaram pela competição continental. Foi em 2019, na ocasião, primeira fase do torneio continental. O regulamento era diferente, não tinha fase de grupos, então o Botafogo enfrentou o Defensa para poder avançar de fase e, aliás, venceu os dois jogos naquela ocasião. Fez 1-0 no Rio de Janeiro e depois 3-0 jogando na Argentina, avançando assim no agregado de 4-0 para passar adiante na competição continental. Alguns jogadores foram importantes naquela classificação e um deles, o atacante Rodrigo Pimpão. Participação fundamental no jogo da volta contra o Defensa e Justiça quando o Botafogo fez o 3-0, né? Pimpão, que é querido pelo botafoguense, também tem história bastante rica quando o assunto é Libertadores. E claro, para falar de competição sul-americana, uma participação dessa é muito importante aqui pela Rádio Manchete. Pimpão, inicialmente, obrigado pela participação. É um prazer sempre conversar com você, uma pessoa querida aqui pelo futebol carioca. Queria que você falasse com relação a essa fase do Botafogo. A equipe vem na liderança do Campeonato Brasileiro, nas quartas e final da Copa Sul-Americana e jogando também futebol bonito. Para falar sobre isso, Pimpão, e também, é claro, o que você lembra daquele jogo contra Defensa, aliás, o jogo da volta na Argentina, onde a equipe fez uma grande participação, Pimpão. Primeiramente, é uma honra estar aí mais uma vez participando com a Rádio Manchete. Fico feliz pelo convite, né? E poder falar um pouco dessa nova fase do Botafogo, no momento que o Botafogo vive, um grande momento, né, perante tantas situações que se passaram. Agora o clube está ajeitado, está caminhando de uma forma muito correta aí para um título, né? E nesse último jogo entre o Botafogo e Defensa e Justiça da Sul-Americana, eu estive presente. Foi um jogo que também está guardado, né? Inesquecível, como todos os outros que eu participei de Sul-Americana e Libertadores pelo Botafogo. É um jogo onde eu sofri um pênalti lá na Argentina. O Alex Santana também fez um golaço. Então tenho boas lembranças e desejo toda a sorte pro Botafogo nesse jogo e nessa competição. E o que o Botafogo pode encontrar nesses jogos de Sul-Americana? A gente sabe que é difícil, é um jogo mais pesado, mais catimbado. A equipe venceu apenas dois jogos em casa na Sul-Americana. O que você acha que pode encontrar aí o Botafogo pela frente? Quem sabe até chegar à decisão dessa Copa Sul-Americana, em Pimpão? A gente sabe que todos os jogos são difíceis, todos os jogos existem as catimbas adversárias, então... É, a gente passou por várias situações, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E só que a gente tinha um diferencial também, que eu vejo hoje como a equipe do Botafogo se comporta, é uma equipe, né? Um trabalho em equipe, um conjunto, um grupo fechado, um grupo que briga um pelo outro. Então a nossa equipe era assim, e vendo de fora a equipe do Botafogo, ela me parece ser assim também. Então estou muito na torcida para que o Botafogo consiga grandes resultados e levante algum título esse ano. Beleza, obrigado mais uma vez ao Pimpão aqui pela Rádio Manchete, um jogador importante na história recente do Botafogo e que, aliás, é artilheiro histórico do Botafogo na Libertadores, né? São 5 gols marcados ao lado de Jairzinho e Dirceu, é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Então, é um cara que tem certamente propriedade para falar de competição sul-americana e de falar também de Botafogo. Então, prazer tê-lo aqui na Rádio Manchete, Rodrigo Pimpão. Então é isso, Cassiano. Botafogo se prepara. Quarta-feira vai encarar a Defensa e Justiça com essa lembrança importante lá de 2019, aonde passou com certa facilidade contra a equipe argentina. Claro que a situação é outra, é uma fase de quarta e final do Sul-Americana, uma fase mais aguda, mas a lembrança de 2019 segue viva na memória dos botafoguenses, e trazer uma participação do Pimpão aqui, que foi peça importante naquela classificação, também é legal para a gente poder destacar aí uma possível classificação do Glorioso. Valeu, Ricardo. Um personagem importante. Então, lembrando, quarta-feira tem Botafogo e Defensa e Justiça no Engenhão, estádio Nilton Santos. 18 horas eu abro o futebol da Rádio Manchete. O Carlos Borges vai narrar com o Bruno Torelli e o Ricardo Oliveira também nessa. Uma entrevista interessante. 5 gols em Libertadores, não é para qualquer um. O Pimpão é um dos artilheiros do Botafogo na competição. Um jogador que foi importante para quebrar pedra no Botafogo, quebrou pedra também no Vasco da Gama, e traz a sua opinião sobre esse fogão jogando a Sul-Americana, Pimentel. Pois é, o Rodrigo Pimpão, que ele é um nome importante, né, na história recente do Botafogo, no período de vacas magras, em que o clube sequer tinha dinheiro, né, para fazer grandes investimentos. E a vinda dele para o Botafogo acabou colocando o clube num outro momento, né, num outro degrau do futebol, e também serviu para que o Rodrigo Pimpão conseguisse alavancar a carreira dele. Porque depois do Vasco ele rodou muito por alguns clubes aqui no Brasil, no exterior, mas ele não conseguiu ter a mesma liga que ele teve no Botafogo. Agora, não acho o torcedor alvinegro que vai ter vida fácil diante do Defensa e Justiça. Não, um time muito certinho. Que é um time arrumado, que já venceu uma Copa Sul-Americana e que já há algum tempo vem pedindo atenção de torcedores, jornalistas, com relação ao futebol que vem sendo praticado no Campeonato Argentino, em competições internacionais, e também com relação aos jogadores que vem formando e colocando no mercado da bola. Então, o Defensa e Justiça pode ser, não ser um gigante, né, do futebol argentino, mas é um clube que já há algum tempo vem aprontando em competições internacionais. É bom o Botafogo ficar ligado, ficar atento, porque é um jogo importante dentro de casa para fazer uma vantagem e se consagrar no jogo da volta. Então, reforçando, 18 horas, próxima quarta-feira, a gente começa o futebol aqui na Rádio Manchete com Carlos Borges, com Bruno Torelli, com Ricardo Oliveira e com os apaixonados por futebol, o Gabriel Andreso. No plantão, aos poucos, você vai se ambientando com os nomes, outros que você já conhece bem aqui da Rádio Manchete e alguns profissionais que chegam agora para reforçar esse nosso time. São 7h42. Hoje tem aniversário no Rio de Janeiro e um aniversário feliz da vida. Porque o que o Vasco fez ontem no Maracanã, olha, foi uma festa tremenda pro seu torcedor. Teve gente que foi ao Maracanã, Pimentel, acordou cedo, pegou o carro, pegou a estrada e aí voltou triste. Mas ninguém manda torcer pro Atlético Mineiro. Eu vou mudar até a ordem. Eu acho que eu vou ouvir duas vezes. O gol do Rodrigo Campos ontem, a narração do Rodrigo Campos ontem, na vitória do Vasco, 1-0, diante do Atlético Mineiro, foi uma narração com a cara da Manchete, com a garra da Manchete, com a voz de quem representa a Rádio Manchete. O Vascão venceu, 1-0 no Galo. A narração foi dele, que faz a festa da galera. E já já você vai ouvir esse gol, porque Pimentel, Maracanã lotado ontem, com chuva, com tempo ruim. Teve gente que foi ver o Paier e falou, vou ver o Paier e já tá bom. Aí o Vasco, uma vitória por 1-0, mas uma vitória gigante, Pimentel. O torcedor do Vasco, mais uma vez, está de parabéns pela festa, pela organização. Não tivemos confusão do lado de dentro, né, do Maracanã, nem no lado externo. Isso mostra a força do torcedor do Vasco da Gama, que nos últimos anos tem sido maltratado, tem sido surrado, humilhado por conta de problemas institucionais. má administração e, é claro, porque a zoeira faz parte. E aí os torcedores de Flamengo, Fluminense, Botafogo acabam tirando onda. Mas essa vitória do Vasco mostra a força, a grandeza, o gigantismo do Vasco da Gama. E que seja a primeira de tantas outras na recuperação do Vasco na Série A do Brasileiro. Olha aqui, tá aqui no YouTube da Rádio Manchete, o William de Maricá. Oi, Cassiano, tô torcedor do Atlético Mineiro. Fui ao Maracanã ontem e saí chateado. Pra mim, o Filipão tem que ser demitido. Eu concordo com o William não de Maricá. Não deveria nem ter sido contratado. Não deveria, né? Não deveria. A movimentação foi interessante. Isso. Agora, um profissional da bola como o Filipão, que dá entrevista num dia dizendo que ele nunca mais queria ser técnico. E no dia seguinte no acerta outro, com outro time. E no outro dia ele acerta com outro. Coitada da nossa amiga Nádia Mauad, né? Fez uma entrevista espetacular e o cara negou tudo. E caiu. No dia seguinte, ele assumiu. Uma entrevista dividida em 5 episódios, a segunda parte acabou não indo ao ar porque ele acertou com o Atlético. Verdade. Vamos falar do Vasco da Gama aniversariante de hoje. 125 anos com motivos para comemorar, porque o Vasco vai reagir no Campeonato Brasileiro. Vasco! Vasco! João Santoro. Fala, João. Boa noite. Você, Cassiano Carvalho, eu sou Pimentel e também a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar de volta à Manchete Esportiva. E hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, o Vasco está completando 125 anos de histórias. Entretanto, esses últimos anos, a gente pode dizer que o torcedor vem sofrendo mais do que propriamente comemorando, né? Foram alguns rebaixamentos, algumas dúvidas sobre o futuro do clube Vasco da Gama até a chegada da SAF, que começou a abrir na mente dos torcedores um futuro melhor, um futuro mais próspero. Entretanto, o que a gente viu principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro não trouxe muitas coisas boas ao Cruz Maltino. Mas se a gente pensar no que pode acontecer daqui para frente, com os reforços que chegaram, com o treinador Ramon Dias e também a vitória de ontem diante do Atlético Mineiro, com o Maracanã lotado com mais de 53 mil torcedores, o torcedor pode sim sonhar. Agora já começa a ver um time, pelo menos, brigando mais em campo, taticamente melhor dentro de campo, disputando, né, as partidas, coisa que a gente não estava conseguindo enxergar alguns meses atrás no Vasco da Gama. Por isso mesmo, a esperança é o que move o torcedor. Ainda está para entrar no time Paier, o francês, que veio com uma grande contratação do Vasco para esta temporada, e é o que o torcedor mais sonha, vê-lo em campo o antes. Por isso mesmo vai ter que aguardar mais um pouquinho. Mas um dos destaques do jogo de ontem foi o atacante Serginho. Ele que não vinha recebendo muitas oportunidades, ganhou inclusive a primeira oportunidade de ser como titular nas mãos do Ramon Dias na partida diante do Atlético Mineiro, e ele conversou conosco sobre essa vitória e também como está funcionando o dia a dia do Vasco da Gama. O que que o torcedor pode esperar? Eu acho que é o trabalho, cara. Eu acho que o trabalho uma hora paga, compensa. A gente está trabalhando muito, todo mundo. A gente tem um grupo de quase 30 jogadores. Todo mundo se doa todo dia. A gente treina quase 2 horas por dia. E o trabalho é compensado. É com isso daí, com a torcida nos apoiando. É sempre importante. Ah, então, esse, o atacante Serginho, ele que fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Não vinha ganhando muitas oportunidades, Cassiano, mas o Ramon Dias, ao longo da semana, testou muito e aprovou a entrada deste jogador no time titular contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Ramon Dias não é muito de ficar mudando a sua equipe. Ele está construindo sim uma base para o restante do segundo turno, e é com isso que o torcedor vascaíno espera poder contar já nas próximas partidas. Um Vasco cada vez mais consolidado dentro de campo. Cacá. Valeu, valeu, João Santoro. Olha aqui, se inscreva no canal do YouTube, que é o Rádio Manchete Rio, e aí você vai ouvir agora o gol do Vasco. Eu tenho certeza casa que você vai querer ouvir de novo. O gol malucos. Do Vasco, esse gol tá lá no YouTube da Rádio Manchete, esse gol tá no Instagram da Rádio Manchete, que é Rádio Manchete Rio, você vai achar link também no Twitter, que é Manchete _ Rio, no Facebook Rádio Manchete, e aí você vai achar também, é claro, no portal da Rádio Manchete, radiomanchete.rio. Todos eles convergem para o mesmo lugar. E aliás, você ainda há pouco ouviu o Rodrigo Pimpão conversando com o Ricardo Oliveira aqui na Manchete Esportiva. Essa matéria é exclusiva. Daqui a pouquinho estará disponível também no portal radiomanchete.rio. Então, o que você ouvir aqui na Manchete Esportiva, você vai conseguir acompanhar também no radiomanchete.rio, que é o nosso portal. Você não perde nada. Aí o Vasco ontem vence o Atlético Mineiro no Maracanã lotado com gol de Serginho da Macedônia. Ninguém esperava por isso um gol do Serginho da Macedônia. Pra você ver como o futebol é apaixonante, é emocionante. E por isso, vamos ouvir mais uma vez o gol do Vascão na voz do locutor que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Vasco. Vitor ali pela esquerda, mano a mano com o primeiro. Chamou pra dança, foi ao fundo, cruzou e agora derrete. Bateu. Pimentel, o velho chegou e deu jeito no time, hein? Todo mundo apostava, o Vasco rebaixado, Dom Ramon chegou e deu jeito. Tá dando jeito, tá dando jeito. O Vasco era um bando em campo. A gente consegue ver agora o esquema tático, padrão de jogo, as contratações estão funcionando. O Ramon Dias já tem algum tempo, Cassiano, e vem chamando atenção. Só que aí é aquela história, é argentino, tá no comando da seleção paraguaia. Aí depois disso ele foi pro Egito, pra Arábia Saudita, esteve nos Emirados Árabes e retornou pra Arábia Saudita, onde ele é gigante. Então, muito do que foi feito com o Al-Hilal no Mundial de Clubes e replicado, né, até mesmo pela seleção da Arábia Saudita, tem o dedo do Ramon Dias. Foi uma movimentação interessante de mercado da bola, porque quando todo mundo achava que o Vasco iria, no ponto comum, buscar no mercado nacional um treinador que estivesse desempregado, o Vasco foi buscar lá fora. Para quem não sabe, o Ramon Dias, ele tinha um convite para ser o diretor técnico da seleção da Arábia Saudita. Ele ia ser uma espécie de manager da seleção da Arábia Saudita. Mais ou menos o mesmo papel, né? A mesma função que o Juninho Paulista exerceu recentemente, exato, o Edu Gaspar, na CBF. Ele já estava com o contrato pronto e já contando os petrodólares. E aí veio o Vasco. Existia uma frustração do Ramon Dias, segundo soube por pessoas do staff dele ter vindo para o Brasil e não ter conseguido trabalhar no Botafogo. Ele teve um problema de saúde, o filho não conseguiu dar sequência e aí a diretoria alvinegra mandou toda a comissão técnica para o espaço. Então ele ficou com aquela sensação de que ele precisava retornar para o Brasil para tentar fazer um trabalho. Antes do acerto dele com o Botafogo, o nome do Ramon Dias foi falado no Flamengo. E o Flamengo não quis sequer abrir conversas com ele. É lógico, o tempo é curto para o Ramon Dias, mas com uma vitória na raça, na vontade, com o DNA de Vasco. É a cara do Vasco como tem que agora, ser. Agora, pra quem criticou Serginho da Macedônia, como eu critiquei... Nos perdoe, Serginho Macedônia. Serginho, peguei aqui a senha, eu sou o número um da fila de desculpas, porque a partir de hoje, alô Rodrigo Campos, é Serginho da Colina. Sabia não? É essa, então passa a saber, ô Marinho. Serginho da Colina. 7h54, a manchete não para. Helicóptero Manchete no ar. Tá de volta com a gente a Bruna Pereira. Muito bem, Cassiano, tô de volta falando agora pro motorista que se desloca pela ponte Rio e Niterói. O trânsito deu uma melhorada, só pegando retenção para quem tá do trecho da Ilha de Mocanguê, pelo menos até as proximidades do pedágio. Você que segue em deslocamento neste momento pro centro de Niterói, vai encontrando o trânsito um pouco ainda congestionado pela Jansen de Melo, até pelo menos as proximidades da Marechal Deodoro. Feliciano de Sodré agora, com melhores condições, deu uma melhorada também pela Barão do Amazonas, mas a Visconde do Rio Branco está com melhores condições. Rapidamente, para quem segue para Itaboraí, BR-101 com trânsito livre, melhores condições até do que pela própria Alameda São Boaventura, somente pegando o trânsito mais tranquilo pela RJ-104. Você que está pela ponte, leve em média 20 minutos na travessia para chegar a Niterói. Transforme o próximo passo da sua carreira em um verdadeiro salto, porque se você sabe onde quer chegar, o Senac RJ vai até lá com você para ser o que você quer ser. Senac. Bruna Pereira para a Rádio Manchete. Manchete esportiva. Exclusiva. Meu Deus do céu, outra? 7h55, mais uma exclusiva aqui da Rádio Manchete. Mandando um abraço pimentel pro nosso amigo Rodrigo Sullivan. Tá lá em Itaipu, na mansão dele, ouvindo a Rádio Manchete. Outro abraço muito especial também pro João Guilherme. Alô, Johnny, também ligado na Rádio Manchete. Alô. João Guilherme também tem DNA da Rádio Manchete, apresentou por muitos anos a Manchete Esportiva. Fala, João! Queremos um dia ele aqui como nosso convidado, hein, pimentel? Pô, convidado de peso, né? É. Chamou o João de gordo, não, né? Não. Ah, pela história dele. Importância, tá claro. Louco. João Guilherme tá elegante, tá fininho. Tá. Rapaz, tá bem demais, né? E tá voando. E tá mandando muito bem lá na Paramount, né? Abraço, João. 7h56, manchete. Ele é fera na isso. É fera na latinha. Tudo de bom pra você. Convite, Cassiano. Essa vinheta é espetacular, mas eu prefiro aquela do MC Caju. Não sei se a gente tem ainda a vinheta do MC Caju. Você cantando. Seria um convite? Quem sabe? No ar? 7h56, matéria exclusiva da Rádio Manchete. Quem chega pra falar do Flusão? É o André Rocha. Fala, André. A gente recebe agora na Manchete Esportiva um grande nome da história do Fluminense, campeão brasileiro, ídolo da torcida tricolor, ele que nos recebe com o maior carinho nesse programa de estreia. Romerito, boa noite, é um prazer ter você aqui na estreia dessa Manchete Esportiva e eu quero começar falando com você sobre esse jogo entre Fluminense e Olímpia na quinta-feira no Maracanã. O que esperar desse confronto, Romerito? Buenas noches ahí a Manchete Esportiva, un grande abrazo, saudações tricolores, y ahí, dona, en ese juego contra o Olimpia, es un juego muy fuerte, un juego pegado, Olimpia va a venir con cortar jugada, va a se defender, só que no tiene que permitir el juego aéreo, mucho para la área do Fluminense, ellos son muy buenos ahí, y o Olimpia está acostumado a jugar Taça Libertadores. Então, o jogo vai ser duro. O Fluminense tem que apertar eles, tem que apertar o Olímpia para ganhar o jogo. Você conhece os dois lados, né? Sabe a história de ambos os clubes. O Olímpia tem história dentro da Libertadores e o Fluminense vem buscando seu primeiro título já faz tempo. Pelo que você vem acompanhando das duas equipes, tem algum favorito nesse confronto, Romerito? Eu conheço os dois times. Já joguei muito contra o Olímpia. O mesmo estilo de jogo que sempre teve. Eles são fortes, eles entram duro, muito profissionais. Agora o Fluminense tem tudo para ganhar, tem maior qualidade, tem o Maracanã lotado, tem jogadores muito bons, só tem que cuidar do jogo aéreo. Mas Mas o Fluminense vai ganhar, sim. O Fluminense vai dar um show de bola e vai ganhar o jogo. Romerito, a torcida do Fluminense te ama e sempre lembra de você. O que falar da torcida tricolor? Eu fui jogador. Eu sou torcedor do Fluminense. Eu sou fanático Fluminense. Já cheguei aí num sábado. Já ganhamos do América Mineiro e eu já estava presente no Maracanã. Agora é só esperar o jogo do Olímpia e ganhar esse jogo de qualquer jeito. Merecemos, Fluminense é melhor, vou torcer sempre pelo Flu. Eu amo essa torcida do Fluminense porque eu gosto deles. Você acredita, Romerito, que o Fluminense, passando pelo Olímpia, tem condições de chegar à final e de ser campeão da Copa Libertadores da América? Eu acredito que o Fluminense, passando do Olímpia, vai chegar na final da Libertadores. Tem tudo para isso, tem time e pode ser o primeiro título do Fluminense como campeão da Taça Libertadores. O clube precisa, o clube merece e o Fluminense está bem. Olha, eu gostaria muito de te agradecer já de antemão, Romerito, por participar com a gente aqui do Manchete Esportiva. E para fechar, né, deixa aqui o seu alô para a galera do Fluminense, né, que tanto clama seu nome, que tanto te ama, Romerito. Ô, torcida do Fluminense, saudações tricolores. Estaremos juntos nas boas, nas más, mais nas boas. Vamos ganhar esse jogo contra o Olímpia. Estaremos juntos aí no Maracanã torcendo. E eu acho que neste ano vamos ser campeão da Libertadores. Tá aí, galera, Romerito participando com a gente aqui do Manchete Esportiva, um ídolo aí da torcida do Fluminense, que já tá aí na expectativa para esse jogo entre Fluminense e Olímpia, quinta-feira, 9:30 da noite, no Maracanã. É isso aí, valeu André Rocha, ouvindo o Romerito, uma figura espetacular, autor do gol do título brasileiro do Fluminense em 84, ele que é o dinheiro dele até hoje, já recebeu essa hora, Pimentel, a essa hora ele já recebeu o dinheiro dele. Respeito máximo, né, pelo Romerito. Pô, eu tô duro, hein? Qualquer confronto Fluminense e time paraguaio, tem que ouvir o Romerito. É obrigação ouvir o Romerito, ainda mais agora com o Fluminense nessa fase aguda na Libertadores, representante do futebol carioca e quem sabe perdendo aí o selinho, né, de torneio internacional, vencendo a competição, né? E tá na hora do Fluminense vencer uma Libertadores. Bom, são 8:01. Lembrando que na quinta-feira o futebol começa às 8. Eu apresento o futebol da Rádio Manchete. 9:30, o Juventude da Serra, Fernando Bonan, com Cláudio Afonso, com André Rocha, com Wilson Pimentel, com Gabriel Andreso no plantão esportivo. A bola rola na quinta-feira, porque tem fusão na quinta, tem fogão na quarta, tem bola rolando. E se tem bola rolando, tem a Rádio Manchete, o intervalo, e a gente volta rapidinho. Manchete. Nos momentos difíceis, a Privilégios, Clube de Benefícios do Brasil, está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, reboque por colisão com quilometragem ilimitada, carro reserva por 7 dias gratuitos, para-brisa protegido gratuitamente, clube de descontos com mais de 10 mil empresas cadastradas e muito mais. Indenizações com o menor prazo do segmento. Ligue agora e associe-se. 21 2391 3090. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil. O que acontece no Rio? O que acontece no Brasil? O que acontece no seu dia a dia? Acesse agora radiomanchete.com.br e fique por dentro de tudo. Aconteceu, virou manchete. Manchete! manchete.com.br. Acontece no esporte, vira manchete, manchete esportiva. acostumando aí de segunda a sexta, sempre que não tiver bola rolando, tem a Manchete Esportiva às 7 horas da noite no AM760 da Rádio Manchete, no tradicional AM760 da Rádio Manchete, nas plataformas digitais, na Alexa e também, é claro, no aplicativo da Rádio Manchete e ainda no canal do YouTube Rádio Manchete Rio. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e mande aqui o seu recado pra gente no chat. Antes de seguir fazendo a apresentação, tem aqui uma pergunta do canal Dinossauro do Som. Vocês irão transmitir a Sul-Americana na próxima quarta-feira? Estarei no Engenhão ouvindo o jogo do meu fogão pela Manchete. É claro, Dinossauro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama. Anota, irmão, anota aí. Se tem bola rolando, tem a Rádio Manchete, nós começamos e não vamos mais parar. O futebol do Rio agora tem mais uma boa opção. A melhor opção é acompanhar pela Rádio Manchete. Então baixa o aplicativo da Rádio Manchete, é até melhor. Aí não tem dúvida. Se não quiser baixar o aplicativo da Rádio Manchete, tem no YouTube. Se não quiser o YouTube, tem as plataformas de rádio. Em breve também, muito em breve, a Rádio Manchete estará no FM, em 76,9 FM. Não tem como você não ouvir. São muitas opções para você acompanhar a Rádio Manchete, acompanhar a nossa programação, acompanhar os apaixonados por futebol. E agora tem bola rolando quase todo dia aqui na Rádio Manchete. 8:05, vamos trazer mais informações no Pique. Essa eu tava com saudade, Rafael de França tá em casa ouvindo, eu tenho certeza. Eu tô caçando esse BG desde 2007. Eu sabia que ele tinha. Deixou guardado pra usar na hora certa. Mais uma do Mengão. Alô, André Luiz. Flamengo. Cassiano, Flamengo. O meia Gerson, destaque pelo gol da vitória sobre o Curitiba, 3-2 na capital paranaense. Levou o terceiro cartão amarelo. Desta forma, vai cumprir a suspensão neste sábado contra o Internacional no Maracanã. Seu Coringa, o técnico Jorge Sampaoli vai testar as opções a partir desta terça-feira, representação do elenco no CT Jorge Lau. Uma das opções poderá ser o meia Everton Ribeiro, que nos últimos jogos entrou no decorrer do segundo tempo. Vale lembrar que ele tem ainda o Alan. Bruno Henrique, que levou uma pancada no tornozelo esquerdo, Davi Luiz, em recuperação de uma lesão muscular, este, ausente a 3 partidas, vão ser reavaliados nesta terça-feira. Ok, Cassiano? Ok, André Luiz, Vasco da Gama. Vasco! Fala, João Santoro. E olha, Cassiano, nos próximos dias, o diretor técnico do Vasco, Abel Braga, vai precisar se ausentar da sua função. Isso tudo porque ele vem alguns dias, na verdade até alguns meses, com fortes dores no ciático e vai passar por uma cirurgia. Com isso, Abel Braga vai ficar em repouso, descansando até poder voltar a praticar as suas atividades normalmente. O prazo estimado aí é entre 10 a 15 dias. Boa sorte, melhoras aí ao Abel Braga, Fluminense. Fluminense! Fala, André Rocha. Fluminense. Amigos da Manchete Esportiva, o Fluminense teme ser multado pela Conmebol por conta do mau estado de conservação do gramado do Maracanã. A entidade já notificou o Flamengo anteriormente por outros motivos e a má qualidade do gramado foi uma das queixas. O tricolor tentou impedir que o Vasco mandasse seu jogo no Maracanã, alegando justamente sobre o excesso de jogos no estádio, mas acabou sendo derrotado na justiça. Valeu, valeu, André Rocha, o fogão aqui na Rádio Manchete. Botafogo! Alô, Ricardo Oliveira. E olha, Cassiano, jogo da volta entre Defensa e Justiça e Botafogo pela fase de quartas de final da Copa Sul-Americana mudou de local. A Conmebol confirmou nesta segunda-feira essa alteração. Inicialmente, estava marcado para o estádio La Fortaleza, que é a casa do Lanús, e agora será no estádio Florencio Sola, do Banfield, que tem capacidade para 34.902 torcedores. Vai lembrar que a volta entre Defensa e Botafogo vai acontecer no dia 30 de agosto, na quarta-feira da semana que vem, também às 7 da noite. O Defensa não pode atuar no mata-mata de Sul-Americana em seu estádio por não ter a capacidade mínima exigida pela Conmebol. Beleza, Cassiano? Beleza, esse estádio do Banfield é um caldeirão. Eu quero informações do plantão esportivo da Rádio Manchete, o melhor plantão do Rio e do Brasil, é o Gabriel Andrezo. Alô, Andrezo! Valeu, Cassiano e amigos ligados em Manchete Esportiva. Além do Botafogo, outros 4 clubes brasileiros entram em campo neste meio de semana pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro deles é o Corinthians, que joga em Itaquera, lá em São Paulo, diante do Estudiantes da Argentina nesta terça-feira, às 9:30 da noite. Na quinta-feira, tem outros dois duelos, inclusive um de brasileiros. O América Mineiro recebe o Fortaleza na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h. Mesmo horário do duelo entre LDU e São Paulo. Jogo esse que acontece em Quito, no Equador, e é daí que inclusive sai o adversário do Botafogo, caso o Fogão classifique-se para as semifinais desta Copa Sul-Americana. E para quem garantir a vaga entre os quatro melhores da competição, está garantida uma boa premiação, no valor de R$3.800.000. Ok, Cassiano? Ok, valeu, Gabriel Andreso, 8 e 9. Manchete Esportiva. Brasil em um minuto. Informações com Marcos Souza. A seleção brasileira masculina de basquete encerrou hoje a sua preparação para a próxima Copa do Mundo, que terá início nesta sexta-feira. A equipe brasileira entrou em quadra nesta manhã e perdeu para a seleção da Sérvia num torneio amistoso que acontece na China. Lembrando que neste mesmo torneio, a seleção brasileira já havia perdido para a equipe italiana, encerrando assim a sua pré-copa com 3 vitórias e 2 derrotas. E neste último domingo, nós tivemos as finais do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, onde o principal nome da modalidade, Rebeca Andrade, levou para casa 2 ouros, um nas barras assimétricas e o outro nas traves. Rebeca não disputou o individual geral e viu o título ficando com Jade Barbosa. Oito horas e 10 minutos, a Manchete. Manchete pelo mundo. Chegando com informações, o João Vitor Brito. Antigo alvo do Flamengo, o lateral direito Gonzalo Montiel é o novo reforço do Nottingham Forest. O clube inglês pagou cerca de 11 milhões de euros, 59,6 milhões de reais, para adquiri-lo junto ao Sevilla da Espanha. O contrato é de 3 temporadas com possibilidade de estender por mais um. Antigo alvo do Flamengo, o lateral direito Gonzalo Montiel é o novo reforço do Nottingham Forest. O clube inglês pagou cerca de 11 milhões de euros, 59,6 milhões de reais, para adquiri-lo junto ao Sevilla da Espanha. O contrato é de 3 temporadas com possibilidade de estender por mais um. A Federação Inglesa confirmou o adiamento do depoimento de Lucas Paquetá, que está sendo investigado por supostas violações de apostas esportivas. Até o momento, não existe nenhuma confirmação de outra data para o meio-campista se apresentar à entidade. Em meio a essa investigação, o Manchester City, que estava interessado na contratação do jogador, desistiu momentaneamente e Paquetá deve continuar no West Ham. Valeu, Cristiano. Valeu, valeu, João. Trazendo legal informações do futebol pelo mundo. Quem rodou lá do North Forest foi o Scarpa, né? Acertou com o Olympiacos. Pois é. Agora, o Gustavo Scarpa, ele alternou bons e maus momentos, né? Fez bons jogos. Nessa primeira temporada. E vai ser o adversário direto, rival direto do Wiener Arão. Sim. Que trocou recentemente o Fenerbahçe da Turquia pelo Panathinaikos. Então, boa sorte à dupla que brilhou aqui pelos campos do futebol do Rio de Janeiro. Quem tá no Olympiacos vem jogando bem o lateral esquerdo, Ramon, ex-Flamengo. Se transferiu Ramon, lá pra Europa, exatamente, pra Grécia, vem fazendo bons jogos, fico acompanhando o jogador e faz bons jogos. 8 e 12, na Manchete, a informação tem prioridade. Manchete, informando. Informações com Vitor Serra. Fala, Cassiano, boa noite para você, Vitor. Boa noite a todos, parabéns aí pela estreia do Manchete Esportiva. Obrigado. Então vamos às notícias, porque a Prefeitura do Rio anunciou hoje, através de um comunicado publicado no Diário Oficial do município, que o consórcio Rio Mais Verde saiu vitorioso na licitação para a restauração e administração do Jardim de Alá pelos próximos 35 anos. O Espaço Verde está localizado aí na divisa dos cobiçados bairros de Ipanema e do Leblon, na zona sul do Rio, e tem um investimento previsto de mais de 112 milhões de reais para essa empreitada. O projeto contempla a criação de um estacionamento subterrâneo, bem como quiosques que formarão zonas comerciais no parque, além de pontes que ampliarão aí a acessibilidade nas áreas ao redor do canal. Após a homologação, o próximo passo será a assinatura do contrato com a concessionária. Então, entrará em vigor a fase de obtenção de alvarás e outras licenças essenciais, incluindo aquelas relacionadas ao meio ambiente e ao patrimônio e também ao urbanismo da cidade. Volto com você, Cassiano. Valeu, valeu, Vitor Serra, com informações do jornalismo aqui da Rádio Manchete. São 8h13. Mentel, tá um espetáculo nossa audiência, no YouTube também, muita gente participando pelo chat. Mandar aqui um abraço pro Luiz Cláudio Faria, Rádio Manchete, nas transmissões esportivas de futebol. Olá, sou o Pedro, ligadinho em Santa Cruz do Rio, na Manchete. Fala, Pimentel. O Fábio Carvalho, parabéns à Rádio Manchete. Malvadão vai levar a Copa do Brasil. É. O Luiz Cláudio pergunta: Fernando Bonan vai narrar? Luiz Cláudio, Fernando Bonan abriu os trabalhos aqui na Rádio Manchete, transmitiu Flamengo e Grêmio, o jogo 2, né? O jogo de volta da Copa do Brasil, e também narrou Fluminense e América Mineiro no último sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Juventude da Serra. Daqui a pouquinho, na hora de falar do Flu novamente, vamos ouvir o gol do Fluminense que o Bonan narrou no último sábado. O Fernando Bonan, que estará quinta-feira narrando todas as emoções de Fluminense e Olímpia. Isso. Jonathan Ribeiro, e o Geraldo Senna vai narrar? Claro que vai. Respeita o moço do bigode grosso. Ô, Geraldo. É, exatamente. Tá fazendo gargarejo essa hora. Isso. Pra poder tá com a gargantinha boa. Exatamente, já tá se preparando, pegando o ritmo de jogo no trabalho de aquecimento. Josias Chagas está em Guarapari, no Espírito Santo. Tá bem. Parabéns pelo programa, vocês são show de bola. Sou Mengão. O Marcelo Olívio, parabéns pela Manchete. Abraço e tô ligado no futebol, espetáculo da Manchete. Valeu, Marcelo, obrigado. O Davi Ribeiro, Rodrigo Campos, é a cara da Manchete. Com todo respeito aos demais narradores da casa, mas o Rodrigo é muito identificado com a Manchete. É um dos melhores narradores do rádio brasileiro. Monstro! Isso aí, Rodrigo tá voando. E o Madson Amorim, ô, do Madson, Irajá. Participou com a gente ontem. Cassiano Carvalho, errei seu nome, agora vou acertar. Valeu, um abraço, Madson, para o Wilson Pimentel, que eu acompanhava desde a Rádio Tupi. Você sabe que o Madson esteve visitando a gente na Rádio Manchete, na anterior. Não sei se em 2008 ou 2009, mas ele esteve já no estúdio da Rádio Manchete visitando a gente. Um abraço pro Madson, tá sempre acompanhando abraçando o rádio em geral. Aqui a galera do Papo da Colina, o Vasco ontem em sua torcida gigante, o Davi Ribeiro. É, Pimentel, Cassiano e família Manchete, muito feliz com a reestreia desta marca histórica do rádio e da televisão brasileira, diretamente de Salvador. Valeu, Davi. Valeu, pô. Muito obrigado, Douglas Emanuel. Cheguei, parabéns, Manchete Esportiva. O DG tá comandando as imagens, pra quem tá acompanhando no YouTube, ele que tá esse show de imagens aí pra você em casa. A Joyce Luiz, sucesso, pessoal, é Manchete nas cabeças. Paulo Alves, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e sou curtindo a Manchete Esportiva. E afirmo, o ABC vai se recuperar na Série B. O ABC tá mal na Série B. É, essa é a nossa torcida. E Yuri Rafael de Oliveira, estamos na escuta direto de Calcaia, no Ceará. Show, um abraço pra turma, olha, de Calcaia. Só, o Brasil inteiro ligado na Manchete Esportiva. E o canal da galera volta aqui e cita o seguinte: Pimentel, não deixe de citar Ana Paula Araújo, Márcio Guedes, Elisa Mendes, Washington Rodrigues foram os últimos integrantes da equipe de esportes da TV Manchete. E legal você ter lembrado dos nomes de Paulo Insaio, Alberto Léo, Oscar Ulisses, Osmar Santos, Milena Ciribelli e Cristiane Drux. Nomes históricos da Rede Manchete, do esporte da Manchete. O Thiago Martins está aqui no YouTube dizendo o seguinte: fala da Série A2 do futebol do Rio de Janeiro. Tô meio chateado, mas vamos falar da Série A2 do futebol do Rio de Janeiro. Vamos falar da Série B1, que vai começar agora em setembro. A Série B2, que começa em setembro. A Copa Rio já tá acontecendo. Tem jogo, inclusive, nesse meio de semana da Copa Rio. Ô, Thiago, você tá falando com os maníacos do futebol do Rio de Janeiro. O Andrezo vai chegar com informações ao longo da semana, hoje ainda, trazendo informações do Rio de Janeiro. O futebol do Rio, de futebol de acesso do Rio, vai ser muito bem tratado também aqui dentro da Rádio Manchete. Então você que... Manchete Esportiva. Aqui é futebol, é informação de verdade pra você. São 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Vamos continuar girando a informação com os apaixonados por futebol. Flamengo. Flamengo. Essa voz você já ouviu muitas vezes, a marcou lenda época. Rádio. E tá aqui na Manchete agora. Fala, André. Cassiano, O técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre os altos e baixos que a equipe do Flamengo tem apresentado sob seu comando. Faz uma bela partida contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, vence de 2-0. Na volta no Maracanã, com todo o apoio da torcida, não foi tão bem, mas conseguiu uma nova vitória se classificando para a decisão da Copa do Brasil. Diante do Coritiba, retorno do Campeonato Brasileiro, a pressão pelos resultados. E o treinador falou sobre a questão anímica. Para entendermos como o lado emocional pode afetar no desempenho de uma pessoa, vamos conversar com a neuropsicopedagoga com a especialização em neuropsicologia e professora da pós-graduação em neuropedagogia com a disciplina Neurociências Cognitivas, Rosane Nogueira, e como essa questão pode influenciar no desempenho em uma partida. O aspecto emocional, ele interfere sim em todo o aspecto da vida da pessoa, né? Nessa questão do desempenho, ela interfere na concentração e foco, né? Na tomada de decisão, no relacionamento interpessoal, na energia e motivação, na saúde física. Ela abala porque a emoção, ela vai afetar justamente na questão da área do sistema límbico, e a oxigenação fica maior, né? Fazendo com que não vá uma oxigenação satisfatória no neocórtex. E aí a área do planejamento, essa área da tomada de decisão, ela fica menos ativa. Então interfere de forma que também nesse relacionamento interpessoal fica as pessoas mais impulsivas, age sem pensar, né, sobre emoção. O jogador, por exemplo, pressionado pelos resultados, fica mais suscetível a cometer erros dentro dessa questão de análise e não consegue colocar em prática o que treinou durante a semana? Sim, com certeza. A pressão social, a pressão ter que dar conta de ter que produzir, ter um desempenho a qual atinja positivamente e satisfaça a expectativa do outro, porque nós temos a expectativa pessoal, né, de propósito de vida, temos a expectativa profissional de dar conta para os nossos dirigentes. Isso já cria uma tensão muito grande e pode com certeza afetar o nervosismo. Ele vai afetar. Você começa a ter a respiração ofegante, vem o nervosismo, a oxigenação vai na área do cerebelo, do tronco encefálico, não oxigena o cérebro direito, e aí vem todas aquelas cinco áreas afetadas, de forma que ele pode dar aquele famoso branco, né? O famoso branco, ele existe. Então, a neuropsicopedagoga com especialização em neuropsicologia, professora da pós-graduação em neuropedagogia, com a disciplina Neurociências Cognitivas, ajudando a entender como a questão anímica que o Jorge Sampaoli trouxe à tona na sua coletiva pode influenciar ou não no desempenho dos atletas. Cacá. Para quem tá contando em casa, essa também é exclusiva. E é uma pauta interessantíssima, Pimentel, porque nos últimos dois jogos, vamos lá, o Felipe Luiz é eliminado pelo Olímpia na Libertadores da América. E aí ele diz o seguinte: o lado psicológico tá pesando. Aquelas eliminações e aqueles vices no começo do ano pesam até hoje em nossas cabeças. Então ele trouxe um problema, que é um problema real. E isso não é bobeira. É um problema real que o Flamengo tem e precisa ser tratado na cabeça dos jogadores. Porque o torcedor, em geral, pensa o seguinte: ah, eles ganham milhões, eles não têm problema nenhum. Pô, ganha um milhão e quer reclamar? Vai dizer que tem problema psicológico? Tem. Porque quando você acha que você não é capaz, por mais que você seja capaz, isso entra na sua cabeça. E os jogadores do Flamengo trouxeram isso a público, o Jorge Sampaoli também trouxe a público, e o André traz pra gente essa matéria bem interessante, Pimentel. Cara, excepcional a sacada do André Luiz em trazer um tema que é muito importante, né, que envolve a ciência do esporte. E é uma pauta, né, Cassiano, que nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes fora do ar com o nosso amigo técnico de futebol, Arthur Bernardes. Ah, esse aí é um fenômeno. Que já tem pelo menos, o quê, uns 10, 15 anos que ele já vem tratando deste assunto. É, para onde ele vai trabalhar? Ele é o Bora Milutinovic brasileiro. É um fenômeno. Amplos serviços prestados ao futebol do Oriente Médio, futebol africano, até mesmo aqui em países vizinhos do Brasil, na América do Sul, ele sempre tenta introduzir essa pauta. E já há algum tempo, né, nós estamos batendo na tecla de que o Flamengo precisa ter um profissional, reforçar o seu departamento de saúde, né, e trazer um profissional da área. Mas os dirigentes insistem em bater na tecla de que não há necessidade. O Flamengo, durante anos, teve o Paulo Ribeiro, que é o Pelé. É o Pelé. Da psicologia esportiva, que cuidava só do Romário, do Adriano Imperador, do Petkovic, do Edmundo, quando jogou no Flamengo, entre outros nomes. Então não tem como hoje você falar de psicologia no Flamengo e não pensar imediatamente em um profissional como o Paulo Ribeiro. O Flamengo deveria sim investir em um profissional desta área para tratar da pauta. E que legal mesmo. Show de bola. Essa sacada aí do André Luiz. Olha aqui, pelo YouTube da Rádio Manchete, é o Manchete Rio. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho. Tá aqui o Gedalho, sou de Teresina, flamenguista. Olha aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Teresina é espetacular, tem lá o nosso amigo em Teresina, Pimentel. O Marco Antônio Cavalcante. Marco Antônio, grande parceiro. Thiago Castro também, grande Manchete Esportiva, craques. Valeu, Thiago, todo mundo ligado aqui com a gente. O professor Fábio, fora Marcos Braz, pra ele, psicológico não tem peso. Fora Braz, tá chateado aqui com o Marcos Braz, o torcedor do Flamengo. 8h24, mais informações do Vasco da Gama. Vasco! João Santoro. E olha, Cassiano, quem não tá parando desde que chegou ao Rio de Janeiro é o francês Payet. A maior negociação do Vasco nesta janela de meio do ano. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na semana passada. Logo, foi apresentado oficialmente aos jornalistas. Depois, realizou seu primeiro e único treinamento com seus novos companheiros. Ontem, por exemplo, foi ao Maracanã acompanhar a vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro. Antes da bola rolar, foi apresentado oficialmente aos torcedores e teve muito o seu nome gritado. Até porque a torcida do Vasco acredita todas as suas esperanças neste jogador para tirar o Vasco o tão logo da zona do rebaixamento. Hoje, dia de folga a todos do elenco. Amanhã, reapresentação. Só que Payet foi treinar sozinho. Para quê? Melhorar condicionamento físico. O torcedor e também o técnico Ramon Dias não vê a hora do francês estrear com a camisa do Cruz Maltino. Se isso vai acontecer na próxima rodada, diante do Palmeiras em São Paulo, no próximo domingo, a gente não sabe. Mas o que a gente vê é um jogador se esforçando o quanto antes para estar bem fisicamente. A gente sabe que vai ser difícil ele estar 100% logo em sua estreia. Mas atuando, vai melhorando o seu condicionamento físico. O Vasco está resolvendo toda a burocracia, pode ser inscrito, muito provável, essa semana ainda no BID da CBF e ficar apto aí para poder fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Isso é o que o torcedor mais espera nesses próximos dias, já que o atleta já está treinando normalmente. Ontem viveu um dia de torcedor, né, Cassiano? Até porque estava no Maracanã, acompanhou tudo, ficou nervoso. E o que mais chamou a atenção, que ele ficou num camarote, né, do Vasco, e ficou o tempo todo com um terço na mão. Então, assim, fé não falta ao Payet. Vamos esperar para vê-lo dentro de campo. Outro reforço que o Vasco vai ganhar para a partida do próximo domingo, na verdade são dois. O Orellano, ele que esteve suspenso e não jogou ontem, vai estar à disposição. E o técnico Ramon Dias, que também teve que cumprir suspensão, já que ele foi expulso no jogo contra o Bragantino. Ontem não pôde ficar no banco de reservas, o time foi comandado pelo Emiliano Dias, e por isso mesmo vai estar de volta ali no gramado. Valeu, Cacá. Valeu, João. Ô, Pimentel, se o Payet chegar, encaixar e jogar, esse cara não sai do Rio nunca mais. Ô, Cassiano, o Payet tem que vir pro Rio com a consciência de que ele tá vindo para um clube, né, que está lutando contra o rebaixamento. Sim. E ele tem que colocar em campo o profissionalismo que o Seedorf, né, ou Seedorf, né, colocou em campo quando jogou no Botafogo. Se ele vir para o Vasco, para ser o Seedorf do Botafogo, maravilhoso. Agora não pode vir para o Vasco para ficar passeando, né? Curtindo as maravilhas do Rio de Janeiro, como aconteceu no passado com o Keisuke Honda no Botafogo, que era mais notado pela vida social agitada, e o próprio Maurício Pinilha, acho chileno, que teve uma breve passagem pelo Vasco. E quase eliminou a gente na Copa do Mundo. No ano do primeiro rebaixamento do Vasco. Então, se não for para passear, que aliás pode passear, deve, tem que conhecer o Rio de Janeiro. Mas, acima de tudo, é jogar muita bola, né, e ajudar o Vasco. É. Por isso que a torcida do Vasco tá abraçando. Porque se for pra ficar na zoeira, amigo, ó, pega as coisas e vai embora. É, tem que vir pra cá pra jogar, pra ajudar o Vasco. 8h28, mais uma do Botafogo. Quarta-feira tem fogão em campo. Botafogo, ginásio e esgrima. Ginásio e esgrima, não. Defesa de Justiça. Eu ia fazer uma piada que nem me enrolando. Ginásio e esgrima é o outro do futebol argentino. Isso. Defesa de Justiça. Como é que se fala? Porque tem gente Defensa que... Sim. E Justiça. É, porque aí tem o sotaque espanhol, tem gente que traz aqui pro português, pro brasileirado. O Ricardo Oliveira, manda mais uma do Fogão que pega o Defensa de Justiça. Eu prefiro houve assim. Um fala, Fogão. E olha, Cassiano, a preocupação do Botafogo para a Copa Sul-Americana é com relação à arbitragem, né? Costuma ser diferente daquilo que vemos no futebol brasileiro. Normalmente, competição continental, o árbitro deixa o jogo correr um pouco mais, não dá qualquer tipo de falta, e isso aí certamente é uma mudança para o Botafogo com relação ao que encontra pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, arbitragem já definida, o Jerry Vargas, da Bolívia, vai apitar a partida entre Botafogo e Defensa e Justiça. Esse árbitro já comandou o jogo contra o Patronato na fase de pré-oitavas da Sul-Americana, inclusive uma arbitragem bem ruim na ocasião, jogo que foi na Argentina, Botafogo venceu, mas saiu de campo reclamando da arbitragem, né? Portanto, é diferente assim, e isso aí tem que se adaptar ao Glorioso. O Marlon Freitas, volante do Botafogo, de setor de marcação da equipe alvinegra, vai falar aqui na Rádio Manchete sobre essas mudanças e como o Botafogo pode trazer essa experiência da Sul-Americana para poder também gerir um pouco melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nós temos que tirar pontos positivos disso, né? Que na Sul-Americana é um jogo muito mais pegado, né? Não tem muita falta, né? Eu acho que nós temos que levar isso pro brasileiro, né? Essa competitividade, esse jogo mais físico, né? Pra gente poder conquistar nossos resultados. Então eu tiro de uma forma positiva, né? Mas assim, é um pouco difícil você sair de um campeonato onde não para muito, e você ir no Campeonato Brasileiro que às vezes, né, tem algumas faltas assim que não dá para entender muito, mas a gente tem que tirar pro lado positivo, né? Como eu falei, é um jogo muito físico na Sul-Americana, e a gente levar pro brasileiro pra gente poder sobressair também. Tá aí, portanto, esse é o Marlon Freitas aqui na Rádio Manchete, ele que pode ser titular da equipe na quarta-feira com Defensa e Justiça, um jogador importante que vem sendo peça fundamental também com o técnico Bruno Lage na sequência positiva que o Botafogo vem tendo no Campeonato Brasileiro. E olha só, curioso, são 47 amarelos e um vermelho do Botafogo no Brasileirão, né? O vermelho foi do Rafael, aquele direto contra o Flamengo no clássico da terceira rodada da competição nacional. E desses 47 amarelos, 6 são de Marçal, Vitor Cuesta e também Tiquinho Soares. Então, quer dizer, o atacante do Botafogo, o centroavante, o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 6 amarelos no Brasileirão, assim como o Cuesta, que é um zagueiro, e o Marçal, que é também na marcação lateral esquerdo. O Marlon Freitas, que participou aqui da Rádio Manchete agora há pouco, é um dos jogadores que menos tem amarelo na competição, ou seja, um atleta que vem jogando muito bem, em alto nível e fazendo poucas faltas mais fortes para poder receber o cartão. Mas certamente que é uma situação importante para o Botafogo, equilibrar as situações. Na Sul-Americana é uma coisa, no Brasileiro é outra situação diferente, e o Botafogo vai buscando a cada rodada, a cada jogo, se adaptar com relação às arbitragens. Beleza, Cassiano? Beleza. Ô, Pimentel, eu tenho medo, mas não dá pra arriscar. O Botafogo tá bem no Brasileiro. O Botafogo tem uma gordura no Brasileiro que faz ele querer acreditar um pouco mais na Copa Sul-Americana. E o torcedor vai ficar chateado se vier com essa história de poupar time aqui ou ali. Eu acho que se ele tiver que poupar em algum lugar hoje, dá pra ele poupar no Brasileiro. O Botafogo tem condições de apostar nas duas frentes, apostar no Brasileiro, apostar na Sul-Americana. O Botafogo não tem um grande elenco. Agora, se tivesse um ponto à frente do segundo colocado, 2 pontos, 3 pontos, aí, amigo, segura o freio de mão, vamos apostar no Brasileiro e vamos de Brasileiro. Mas como tem vantagem no Brasileiro, dá pro Botafogo também focar na Sul-Americana, né, Pimentel? Permite que o Botafogo trabalhe em duas frentes levando a sério, né, Cassiano? O Botafogo tá com a casa arrumada, né? e sim, fez algumas contratações, poucas contratações, mas contratações importantes. A gente vai ter informação aí sobre o time que o Bruno Lage vai colocar em campo. Agora, seria uma excelente oportunidade para o Diego Costa ser titular, né? Para pegar ritmo de jogo, começar a se entrosar e por aí vai. Agora, eu fecho contigo nesse raciocínio, Cassiano. Eu tô muito confiante de que o Botafogo vai chegar nessa final. Eu também. Pode ser que eu até queime a minha língua, mas eu tô muito confiante e gostaria muito que fosse uma final brasileira. Eu acho que vai ser. Porque eu acho que vai ser. Nós temos aí a possibilidade de ter um Botafogo e Fortaleza. Sim. Um Botafogo e Red Bull Bragantino. Não. O Red Bull já saiu fora? América Mineiro. América Mineiro. Foi uma loucura, né? O América Mineiro tirou o Red Bull ali nos minutos finais, praticamente. Exato. Então, é América Mineiro. Cara, ia ser demais. Lembrando, gente, que a final da Copa Sul-Americana 2023 será em Montevidéu. Aquele dia eu errei. Será isso. Por que ficou nessa loucura de ser em Montevidéu ou ser em Brasília? Teve uma situação que eu até passei que seria em Brasília, mas não. Logo depois eu fui ver, era Montevidéu. Porque A Conmebol tinha o desejo de trazer para o Brasil também a final da Copa Sul-Americana. Sim. Mas aí os uruguaios se anteciparam, cumpriram lá todo o protocolo e conseguiram pegar, né, a final da Copa Sul-Americana. Dia 28 de outubro. Mas olha só, Montevidéu aqui do lado, né? Pertinho. Montevidéu aqui do lado e eu tenho certeza absoluta que o Botafogo chegando na final e chegará na final, a torcida alvinegra vai invadir o Uruguai. E aí, pra gente confirmar, os brasileiros, né? O Botafogo, São Paulo, Corinthians e já tem um duelo brasileiro nas quartas de final, América Mineiro e Fortaleza. São 8h35, a gente tem uma informação de agora, o André aí, Rocha tá ligado na missão. Fluminense. Informação, atenção, torcedor do Fluminense. Fala, André. Meu amigo Cassiano Carvalho, na esperança de conquistar a Libertadores da América deste ano, o Fluminense recusou agora há pouco uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais do Liverpool pelo volante André. Os ingleses queriam contar com o jogador já nesta janela de agosto, o que fez com que o tricolor não considerasse essa oferta. O presidente Mário Bittencourt mantém a sua posição de não vender André até o final desta temporada. É o Flusão no sonho da Libertadores, meu amigo Cassiano Carvalho. 30 milhões de euros, como disse o André Pimentel, 162.745.098 reais e 4 centavos pelo André. Acho que o Fluminense está aprendendo a negociar finalmente. O André já disse que não quer ir agora, o Fluminense disse que não vai vender agora, está sendo convocado para a seleção, vai valorizar ainda mais. Parece ser uma bola dentro do Fluminense, Pimentel. O André já deu certo. É um jogador que quando chegar na Europa e se conseguir ser encaixado em um grande clube com objetivos, que tenha condições de brigar por títulos, ele vai dar muito jogador. E é aquele jogador bom de bola, sim, nível Europa. Muita bola. Agora, ele precisa emplacar na seleção brasileira e aí a sorte dele é ter o Fernando Diniz, que vai saber aproveitá-lo. Lembrando, gente, que o Fluminense não está nadando no dinheiro. Sim. Está com as contas apertadas, mas com o que arrecadou até o momento, com a classificação, né, a passagem de fase na Copa Libertadores da América, deu uma margem financeira boa para permitir que o Fluminense recusasse algumas ofertas, entre elas esta do André. E aí é uma forma de impedir um desmanche no meio da temporada. Agora, Kaká, o Fluminense fica, óbvio, fortalecido e o André vai chegar no final dessa temporada gigante. Ele vai chegar grandão, porque vai chegar com a moral de já ter rodado na seleção brasileira, vai chegar com a moral de quem fez uma excelente temporada pelo Fluminense, isso independentemente de título de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai dar uma boa valorizada nele. Agora, com a saída, possível saída do André no fim da temporada, outros jogadores também podem sair. Aí sim o torcedor tricolor pode começar a se preocupar com o desmanche no final do ano. Mas tem que pagar conta, né? Sim. Tem que pagar boleto. Você tá falando, eu tô aqui lembrando que a discussão no futebol brasileiro é quem tem o melhor elenco. É o Atlético Mineiro? É o Palmeiras? É o Flamengo? A gente não tem nunca essa noção de quem tem o melhor elenco. Agora, Rodrigo Campos, Carlos Borges, Geraldo Senna e Fernando Bonan, não tem ninguém que chega nem perto desse time de narradores no rádio do Rio de Janeiro e no rádio do Brasil. Arrisco a dizer que a Rádio Manchete fez uma excelente movimentação no mercado de transferências do rádio. Eu vou pedir pro doutor Marco Túlio parar de me contar as coisas, porque tem o Bonan, tem o Borges, tem o Geraldo Senna, tem o Rodrigo Campos. E o melhor, ninguém dá soco na cara de ninguém, né? Porque tem elenco aí que nego dá soco na cara do outro. Aí preparador físico arremata também no vestiário. Atura ou surta, Cassiano, Mas aí, olhando a folha, a gente olha assim e fala, bom, teve negociação aqui, foi vendido um pra Europa, outro foi dispensado por insuficiência técnica, abriu espaço na folha. Tem gol! E ainda tem espaço pro 10. Olha só, craque. Oportunidade de mercado? Nós aprendemos isso com o Rodrigo Caetano. Pois é. Oportunidade de mercado não se perde. Craque é 10 e faixa. Malvado. Mas no sábado, o Fluminense venceu o América Mineiro por 3-1 de virada no Maracanã. E aí, esse apaixonado por futebol explodiu o Maraca. Flusão 3, América Mineiro 1, na voz do Juventude da Serra. Martinelli, bolão de bola na esquerda. Ali agora para o jogador que é o Martinelli. Martinelli voltou para Ganso. Entrada da área, tirou a zaga para Cano. Vai marcar, bateu, balançou! Fluminense! Esportiva. Nos momentos difíceis, a Privilégios Clube de Benefícios do Brasil está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, reboque por colisão com quilometragem ilimitada, carro reserva por 7 dias gratuitos, para-brisa protegido gratuitamente, clube de descontos com mais de 10 mil empresas cadastradas e muito mais. Indenizações com o menor prazo do segmento. Ligue agora e associe-se. 21 23 91 3090. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil. Precisa de ajuda com sua aposentadoria? A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. Auxílio-doença, revisão de benefício, contagem de tempo ou planejamento previdenciário? A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. Seguridade Consultoria Previdenciária, 2658-7235. 2658-7235. A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. 2658-7235. 2658-7235. A Manchete tá chegando no FM. A sua rádio preferida com som mais claro, mais forte. Ainda mais conectada com você. Põe na memória, 76,9. No AM, no FM, nas plataformas digitais. A Manchete tá em todas. Esportiva. Apresentação. Cassiano Carvalho. Manchete. Manchete Esportiva. Exclusiva. Exclusiva. Não é porque é dia de estreia, noite de estreia na Manchete Esportiva, não. Essa vai ser uma prática do nosso programa. Não adianta ficar repercutindo por aí, só o que todo mundo faz, todo mundo divulga. Na Manchete Esportiva, nós teremos todo dia matérias exclusivas, interativas, interessantes pra você. Não é isso, Pimentel? Oh, é isso aí. Oh, Cassiano, olha só. O Rio de Janeiro está sediando mais uma vez a Gimnasiade Olimpíada do Desporto Escolar, que está reunindo desde ontem mais de 2 mil estudantes atletas da categoria sub-15 de 46 países de todos os continentes. É, a entidade, né, é presidida por Antônio Ora Filho, que é o convidado do Ricardo Oliveira, Cassiano. Ricardo Oliveira, então, tem informações pra gente desse grande evento, matéria exclusiva aqui da Rádio Manchete. Fala, Ricardo. Pois é, Cassiano. Está acontecendo, portanto, no Brasil, a Gimnasiade, que é um evento organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar, também em parceria com a CBDE, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Uma competição já tradicional que envolve estudantes, atletas de todo mundo, né? Então, portanto, o Brasil está participando aí, lembrando que nesse ano a categoria é sub-15. E volta ao Brasil, já que em 2013 foi também por aqui, mas em Brasília, na capital federal, portanto, agora pela primeira vez no Rio, e vai utilizar as instalações que foram utilizadas também nas Olimpíadas em 2016. Mais de 40 países participam e o Brasil tem aí a maior delegação com 409 membros. O Antônio Ora Filho, ele é presidente da CBDE, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e também vice da ISF, a Federação Internacional do Desporto Escolar. Ele participa aqui da Rádio Manchete para falar um pouco com relação à importância desse evento para a formação não só do atleta, mas também a formação do cidadão. A nossa expectativa é mostrar ao mundo o poder de organização do Brasil, né? Nós já sediamos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Militares e agora estamos sediando o maior evento esportivo escolar mundial. A gente vai poder otimizar a utilização do legado olímpico, dessa instalação esportiva que foi construída para a realização das Olimpíadas 2016, mas, sobretudo, gerar expectativa e motivação em novas gerações, surgindo novos atletas, novos ciclos de atletas olímpicos. E uma vez participando do esporte educacional, essa criança, mesmo que no futuro não se transforme em um atleta olímpico, um atleta do alto rendimento, ela será um cidadão impactado pelos conceitos do esporte. E nessa perspectiva é que nós apresentamos esse projeto Gimnasiade, com a perspectiva de criar um legado cultural de prática esportiva na escola brasileira. E temos um dia apenas para esse contato cultural entre eles também, né, presidente? É verdade, né? Nós temos três pilares estratégicos na Gimnasiade. Um é a competição esportiva em alto nível. O segundo é o legado cultural e educacional. O terceiro pilar é que nós temos uma grande fanzone, né? Uma área de entretenimento, onde depois das refeições todos são obrigados a passar, brincar, se apresentar. E no dia cultural, que farão um passeio turístico na cidade, a culminância desse passeio é uma reunião que chamamos a Noite das Nações, onde cada país, através dos seus atletas, fazem apresentações da sua dança, da sua música, da sua culinária. Isso tudo faz com que, ao final, essa criança, esse jovem que participa de uma competição como essa, saia impactado de forma definitiva na sua vida. Obrigado pela participação aqui na Rádio Manchete e boa sorte no evento também. Eu que agradeço aí a Rádio Manchete. É sempre uma honra e um prazer falar do esporte educacional. Aí, portanto, Antônio Ora Filho, o presidente da CBDE, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Vai lembrar que o evento já está em andamento e vai até o próximo dia 27 de agosto. E quem quiser comparecer lá, tudo entrada gratuita para apoiar o Brasil em mais essa competição. Quem sabe dali não saem atletas que futuramente podem representar o nosso país nas Olimpíadas. Beleza, Cassiano? Beleza, valeu, Ricardo Oliveira. Mandar um abraço pro nosso amigo Diego, que é o assessor de imprensa do evento. Nós trabalhamos no JEBs, né, Pimentel? Que são jogos nacionais. Ficamos encantados com a qualidade, com o que nós vimos por lá. Imagino que esse jogo, sendo jogos mundiais, são ainda mais impressionantes com os atletas do mundo todo, com as modalidades. É muito legal porque esse é o último passo antes do atleta se tornar um atleta olímpico. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no ano passado no JEBs, né, na organização do evento, e nada mais é do que a categoria de base, né? É o último ano do esporte olímpico. Então, uma excelente oportunidade para quem não conhece, né, a competição, acompanhar de perto. E para quem é olheiro, observador técnico, quem é treinador, assistente técnico, né, de modalidades olímpicas, acompanhar de perto os atletas e quem sabe, né, conseguir encontrar aí jogadores, jogadoras, né, com grande potencial para estar atuando, né, nos clubes de camisa aí do Brasil. Interessante, bem interessante, um evento bem legal. Para quem tá pela área da Barra da Tijuca, né, é bom dar uma passadinha lá, porque o evento é gratuito, então tem evento o dia todo, jogos, modalidades, é bem interessante. São 8h40. Só para deixar claro, né, não só jogadoras e jogadores, né, atletas, né, como isso, um todo, né? Exatamente, exatamente. 8h48, o Raul Neto tem informações do esporte. O que você tem aí, hein, Raul? Boa noite. Vinheta, que beleza. Estamos criando um monstro, Cassiano. Já tem vinheta, eu levei pelo menos um ano pra ter vinheta. Isso é! Boa noite, Cassiano. Fala, Raul, Carvalho, boa noite. Wilson Pimentel, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo graças ótimo, a Deus. Tudo ótimo, Raulzinho. Tá tudo calmo, né, Raul? Tudo calmo, tirando a situação do presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, que se desculpou pelo beijo na boca que deu do atacante Jenny Hermoso durante a cerimônia de premiação pelo título da Espanha na Copa do Mundo Feminina. Isso nos vestiários, é Hermoso afirmou que não gostou da atitude de Rubiales. Posteriormente, em entrevista, amenizou o tom de crítica ao dirigente máximo da Federação Espanhola. O pedido de desculpas do presidente aconteceu depois que o ministro da Cultura e Esporte da Espanha, Miguel Iceto, descreveu as ações do Rubiales como inaceitáveis, Cassiano. Esse cara deveria primeiro, Pimentel, não pelo beijo, ele deveria ter renunciado já no caso envolvendo o Vinícius Júnior. Quando eu vi a cena, eu achei bonito, legal, porque me lembrou a cena do Casillas com a jornalista na Copa de 2010, quando a seleção da Espanha foi campeã do mundo, e ele beijou a jornalista, depois todos souberam que eles eram namorados. E pouca gente, a Sara Carboneiro, pouca gente no mundo sabia disso. Aí o cara foi, beijou a atleta na boca, deu um beijo na hora de receber a medalha de ouro, junto com o troféu. Eu achei, pô, que legal, olha, outro namoro. O cara beijou simplesmente porque ele achou que tinha que beijar. E aí criou um constrangimento tremendo, e esse é o mesmo que disse que o Vinícius Júnior não sofreu ato racista, que o Vinícius Júnior estava se vitimizando. Trata-se de um imbecil que deveria ter renunciado o cargo e ter sido colocado para fora. É só mais uma que esse cara apronta. Ô Cassiano, isso é nojento e ultrajante. Isso não é esporte, né? E toda e qualquer mulher merece respeito, ser tratada com respeito, com dignidade. E esse cidadão está acumulando uma série isso de trapalhadas, para não falar uma palavra aqui feia no ar, para qualificar esse sujeito. É impressionante, porque ele não acerta uma. Ele não tá acertando uma. Então agora foi com uma atleta da seleção da Espanha, antes com o Vinícius Júnior. Ele está desgovernado. Uhum. Tá sem freio. Até quando? Porque esse cidadão que passa pano para racista e agora tem uma atitude machista, ultrajante e nojenta, ele tem que ser banido do esporte. Sim. Ele tem que ser banido do esporte. E tomara, né, que a FIFA tome as medidas necessárias para excluir esse cidadão cujo nome não precisa nem ser dito aqui no nosso microfone. Deixa eu mandar um abraço aqui atrasado pro meu pai, Túlio Carvalho, que tá lá acompanhando a Manchete Esportiva e reproduzindo também pela Rádio Catuca o nosso programa. E lembrar para quem ouviu ainda há pouco aqui o Romerito conversar com o André Rocha na Manchete Esportiva, que essa matéria já está lá no portal da Rádio Manchete. Eu tô duro, hein? Radiomanchete.rio. Vai lá ler essa matéria já, quando acabar o programa. O Twitter da Rádio Manchete já subiu aqui no Twitter, então se você não tá acompanhando a gente no Twitter, vai lá também no Twitter da Rádio Manchete, que é o Twitter, é Manchete Underline Rio. Também através do Instagram, Rádio Manchete Rio, Facebook Rádio Manchete, e o portal é Manchete, radiomanchete.rio. Radiomanchete.rio tem lá todas as informações aqui da Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. Isso, eu vou ao plantão de esportes da Manchete. Alô, Gabriel Andreso. Muito bem, Cassiano. Começa nesta terça-feira a fase quartas de final da Copa Libertadores da América e, além do Fluminense, outros dois clubes também representam o Brasil, o Internacional e o Palmeiras. O primeiro a entrar em campo é o Colorado, equipe que joga nesta terça-feira, 7 da noite pelo horário de Brasília, contra o Bolívar, Partida acontece em La Paz, capital boliviana, na altitude de 3.600 metros. Quem passar desse confronto enfrenta o Fluminense ou o Olímpia nas semifinais. Vale lembrar que o Inter eliminou o River Plate na fase de oitavas de final através dos pênaltis, enquanto o Bolívar passou pelo Atlético Paranaense. Já na quarta-feira, 9:30 da noite, o Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira da Colômbia, talvez a grande surpresa da competição até aqui, jogo que acontece em Pereira, portanto fora de casa. Quem passar para as semifinais garante uma premiação no valor de 12 milhões de reais. Ok, Cassiano? Manchete Esportiva. Mesmo, e tem bola rolando, Pimentel. Exatamente, é tempo de intervalo, o Cassiano. No complemento da Série A do Campeonato Brasileiro, fora de casa, o Atlético Paranaense vai batendo Goiás por 1-0, gol de Vitor Roque. O jogo tá no intervalo. E detalhe é o seguinte, como o Vitor Roque vem jogando nessa temporada, né? É, o Tigrinho podia ter ido pra seleção principal, hein? O seu Fernando Diniz. Ah, mas ali foi um acordo com o Ramon, né? Pra levar pro Sub-23. O que é prioridade? Eliminatórias pra Copa do Mundo ou preparação pra Olimpíada? É por isso que o Brasil não vai pra frente, não é, vamos, doutor? Buscar o tri. Vamos. Qual buscar é a prioridade? Vamos buscar o tri. Eu não sei, eu tenho dúvida ainda. O Andrés tem mais informações. Fala aí, Andrés, ó. Ok, Cassiano, neste fim de semana, o Sampaio Correia de Saquarema conquistou o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca. Jogando em casa no estádio Lourival Gomes, o time derrotou o Olaria pelo placar de 3-1 e ficou com a taça. E além disso, também garantiu o acesso para a primeira divisão do estadual do ano que vem. Os gols da vitória do Sampaio foram marcados por Pablo Ricardo, Elias, atacante ex-Botafogo, e Otávio, enquanto Emerson descontou para os olarienses. Assim, o Sampaio garante pela segunda vez um lugar na Série A do Carioca. Anteriormente, o clube também disputou a primeira divisão, mas não passou da fase preliminar, conhecida como seletiva. Isso foi em 2021. Sampaio jogou contra outras equipes de menor investimento, mas não conseguiu a classificação para a etapa mais nobre, em que enfrentaria os grandes. Agora, no entanto, com o novo regulamento, entra direto nessa etapa e vai ter a sua primeira oportunidade de jogar contra as equipes de maior investimento, por assim dizer. E é também o primeiro título do Sampaio Correa na segunda divisão do estadual. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda está garantido na segunda fase. Neste domingo, a equipe derrotou o Figueirense por 2-0 no estádio Raulino de Oliveira, gols de Caio Vitor e Ítalo. Voltaço terminou a penúltima rodada com 30 pontos na terceira colocação e enfrenta, no próximo fim de semana, a Aparecidense de Goiás, apenas para cumprir tabela. Já na Série D, a Portuguesa também fez bonito e venceu o Patrocinense de Minas Gerais por 3-1. Com 3 gols do atacante Marcelo Toscano. Nas quartas de final, a Lusa vai enfrentar o Caxias do Rio Grande do Sul em 2 jogos. O primeiro fora e o segundo em casa. Caso se classifique, estará garantida na Série C do Brasileirão de 2024. Valeu, Cassiano. Valeu, Andrés. Do primeiro, parabéns ao Sampaio Correia. Primeira vez na Série A do futebol carioca. Um abraço pro Rômulo Gomes, presidente lá do Sampaio Correia. O Volta Redonda vai subir pra Série B e a Portuguesa vai subir pra Série C. 8:56, chegando na reta final da Manchete Esportiva. É hora do giro final. Manchete Esportiva. Vamos girar com os apaixonados por futebol. Eu quero a primeira informação nesse giro final. Na verdade, é a última. Que pena que é a última. Mas amanhã tem mais. Flamengo! Flamengo! Alô, André Flamengo. Luiz. As condições do gramado do Maracanã, após a vitória do Vasco da Gama sobre o Atlético Mineiro por 1-0, geraram críticas de parte da diretoria do Flamengo. O presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, o BAP, publicou numa rede social a revolta em relação à situação do gramado do Maracanã. O estado do gramado do Maracanã após a partida do Vasco contra o Atlético Mineiro é uma lástima. O pior do Brasil, disparou o BAP por meio das suas redes sociais. Vale lembrar que o Vasco da Gama recorreu na justiça pelo direito de mandar o seu jogo contra o Atlético pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Na justiça, conseguiu uma liminar em cima do laço, quase na prorrogação, para o jogo desde domingo pela manhã, e as diretorias de Flamengo e Fluminense congestionaram. gestoras do estádio tentarem impedir com liminares na justiça. Um novo capítulo vem por aí. Giro final do Vasco da Gama. Vasco. João Santoro. Fala, João. João Santoro tá ligado em tudo que acontece no Rio, no Vasco da Gama. As informações do Vascão, que venceu no final de semana. Fala, João. Mesmo após a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã, a direção do Vasco resolveu apresentar formalmente uma reclamação à Confederação Brasileira de Futebol contra o árbitro Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Os lances que os dirigentes discordaram da marcação foram um pênalti não marcado em cima de Gabriel Peck, que teve sua camisa puxada pelo zagueiro atleticano, e também um cartão amarelo dado a Léo no final do jogo por uma falta que, segundo os dirigentes vascaínos, não aconteceu. Esses dois lances, o Vasco vai pedir explicações técnicas, já que em ambos o Cruz Maltino se sentiu lesado. Agora é aguardar o posicionamento da CBF em relação a esses dois lances para saber se o Vasco vai conseguir de fato um afastamento, quem sabe, de Braulio da Silva Machado em seus próximos jogos. Valeu, valeu, João Santoro, com informações do Vasco no giro final aqui da Manchete Esportiva. Informações do Flusão. Alô, André Rocha. Fluminense. Meus amigos da Manchete Esportiva, a fase do Fluminense é tão boa na temporada, principalmente por conta da Libertadores da América, onde o clube está nas quartas de final e decide uma vaga contra o Olímpia nas semifinais do torneio, que alguns planos de seu programa sócio-torcedor tiveram sua comercialização interrompida, em virtude de terem atingido o limite previsto de adesões. São eles o Arquiba 100%, o Arquiba Família, Maraca Mais e Maraca Mais Família. As outras categorias continuam sendo comercializadas normalmente. São os planos Arquiba 60%, Guerreiro, Leste Raiz e Sub-12. Esse é o torcedor embarcando nessa onda com o tricolor em busca da glória eterna. Tá falado, galera? Tá sim, André. Quinta-feira tem Flusão no Maraca, tem Flusão aqui na Rádio Manchete. Antes, quarta-feira tem Botafogo. É Copa Sul-Americana. A Manchete Bota vai lá pra contar pra você. Fogão, Ricardo Oliveira. O lateral esquerdo Marçal pode ser desfalque do Botafogo para a próxima quarta-feira às 7 da noite, quando a equipe alvinegra enfrenta o Defensa e Justiça jogando no Nilton Santos pela fase de quarta de final da Copa Sul-Americana. O Marçal teve dores musculares contra o São Paulo no último sábado pelo Campeonato Brasileiro e deixou o campo de jogo ainda na primeira etapa. Por conta disso, o atleta vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Botafogo para saber a gravidade da lesão na panturrilha esquerda. Caso tenha condições, Marçal pode ser titular quarta-feira contra o Defensa e Justiça. Vai lembrar que o atleta já havia ficado fora contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, aí, no entanto, pela suspensão do terceiro cartão amarelo, e voltou justamente contra o São Paulo, aonde se machucou e deu lugar ao jovem Hugo, que inclusive já busca essa vaga de titular da equipe, e o Marçal ficando fora, ele pode alcançar essa posição. A tendência é que o Botafogo divulgue uma questão mais importante com relação ao Marçal nos próximos dias, para saber se o atleta reúne ou não condições de enfrentar o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. A presença de Marçal é importante pela liderança que o atleta tem dentro de campo e também pelo fato de ser capitão do Botafogo nesse período importante com o técnico Bruno Lage. Vale lembrar que na Copa Sul-Americana, o Botafogo fez 5 jogos como mandante e até aqui conseguiu apenas 2 vitórias. Valeu, Ricardo Oliveira. Fala aí, Pimentel, qual a informação de agora? Estou aqui procurando a informação. Me ajuda aqui, William, por favor. O canal Dinossauro aqui informa, pede, né, que a gente faça aí a cobertura dos esportes da Confederação Brasileira de Tiros com Arcos. Ah, legal. Ok, vai para nossa diretoria de esportes olímpicos. Tá, dar o recado, dinossauro. Obrigado. E aí tem um atleta de Maricá que parece que foi o campeão. A sede é em Maricá. A sede é em Maricá. É importante esse tipo de anúncio, de chamado pra gente, porque hoje nós já tivemos esportes olímpicos aqui na Manchete Esportiva. Teremos todos os dias, como eu disse, na abertura do programa Manchete Esportiva, não é Manchete Futebol. A gente vai ter tudo isso. Pimentel, um abraço. Estouramos todos os limites do tempo. Até a próxima, hein, Cassiano? Amanhã tem mais, hein, às 7 horas da noite. Acho que giramos tudo o que tínhamos pra girar, né? Tem alguém que vai pagar a conta hoje? Vai. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Vai, garoto! Manchete Esportiva. manchete.com.br. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. E vamos ao destaque do dia: ampliar alianças com o continente africano. Presidente Lula já está na África do Sul, primeiro destino da viagem internacional ao continente. O país vai ser sede da cúpula do BRICS. Jéssica Gonçalves. Assuntos que devem ser discutidos nessa cúpula são os impactos da mudança climática, parcerias econômicas e a criação de uma unidade de referência para transações comerciais entre os países do bloco. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Estreitar a relação com estados e municípios. O governo começa nesta semana a caravana federativa. Tema da entrevista ao vivo do dia com o secretário especial adjunto de assuntos federativos, André Siciliano. E vamos dar as últimas informações sobre o caso da 123 Milhas. Secretaria Nacional do Consumidor dá prazo para que a empresa esclareça a suspensão de pacotes promocionais. E Ministério do Turismo suspende cadastro da companhia. Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O governo federal quer estreitar a relação com estados e municípios. Para isso, está organizando uma caravana em que ministros, secretários nacionais e executivos de bancos e empresas públicas vão conversar com governadores, deputados, prefeitos, vereadores e secretários municipais. A primeira parada já está definida, vai ser em Salvador, na Bahia, na quinta-feira, dia 24. Hoje nós conversamos aqui na Voz do Brasil com o secretário especial adjunto de assuntos federativos, André Siciliano, que vai nos contar mais sobre esses encontros. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, vamos começar então explicando aí o que, que é essa caravana federativa, qual que é o objetivo desse movimento que o governo federal está fazendo de sair de Brasília e ir até os municípios. Então, Mariana, primeiro é a retomada do Pacto Federativo, né? Porque nos últimos 4 anos o governo federal ficou muito distante dos estados e dos municípios. Então, com essa caravana, a gente leva o governo federal aos estados, né? E para atender os municípios, atender prefeitos e prefeitas e o próprio governador. Vamos começar agora no próximo dia 24, quinta e sexta-feira, em Salvador. E a expectativa é grande, porque nós temos a presença de 34 ministérios já confirmados, mais os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Essa caravana é muito, muito importante, porque é a aproximação dos serviços, dos programas, né? Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Bolsa Família, lá na ponta atendendo os prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias diretamente na unidade do seu território. Agora, secretário, da parte do governo, quem serão os representantes que vão fazer lá essas visitas, né? O senhor falou em 34 ministérios, mas a ideia é levar todos os ministérios? Todos os ministérios, né? Nós temos um total de 37 ministérios, mas se nós levarmos em consideração alguns ministérios que não atuam na ponta, então nós vamos levar 100% dos ministérios que oferecem serviços, oferecem programas. Então nós estamos muito animados, tem uma mobilização grande na Bahia, o governador Jerônimo está ajudando, a Federação dos Prefeitos da Bahia está ajudando, o seu presidente Quinho, o presidente também da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, que chama Tiancli, que é um prefeito do município de Castro Alves, está nos ajudando. Então, tem uma mobilização muito grande. E nós vamos tirar dúvidas, oferecer serviços. E mais, nós temos um momento único no Brasil de levar né, o serviço público aponta de atender prefeitos e prefeitas. Pois é, a caravana, como o senhor falou, vai começar então pela Bahia, né, Salvador, agora dia 24 já. E aí, o que é que está previsto acontecer lá em Salvador? Vão ser 2 dias de evento, é isso? 2 dias de eventos, todos os ministérios presentes.